Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria hoje aqui discutir um pouco algo que ficou, de certo modo, subentendido nas aulas anteriores, nas últimas aulas, que são alguns pontos sobre a escola positivista, cujos princípios estão subentendidos em tudo aquilo que hoje se conhece mais como escola analítica, mas que recebeu originariamente o nome de neopositivismo, que é um nome muito mais correto. Tá certo? E, procurando um resumo geral, eu encontrei estes quatro tópicos aqui no livro do Kolakowski, Leszek Kolakowski, o filósofo polonês, e me pareceu assim, é o melhor resumo que eu já vi. O livro dele é uma história da escola positivista, desde suas origens remotas na Idade Média até o Círculo de Viena, de onde se originará também o Wittgenstein. Esses tópicos, essas quatro regras que ele enuncia da escola positivista, já se incorporaram de tal modo à nossa cultura que se torna difícil até identificá-las como sendo uma filosofia em particular. São aquelas coisas que se tornaram domínio público e viraram, como se diz, sabedoria corrente, né? Entraram no senso comum, por assim dizer. E se tornaram, de certo modo, vícios de pensamento. São, ou dito de outro modo, se tornaram como neuroses, no sentido do Dr. Miller, a mentira esquecida na qual você ainda acredita. E se tornaram reações espontâneas, quer dizer, são regras que o cérebro humano segue sem precisar pensar na regra. Tá certo? Assim, mais ou menos como você sabe andar, sentar ou até andar de bicicleta, você não precisa se lembrar de nenhuma regra. Né? Então, quando isso acontece, quer dizer, quando princípios que são de uma filosofia em particular se disseminam numa cultura a esse ponto, aí é que eles adquirem a sua potência máxima, porque se tornam como o Partido Comunista do Antonio Gramsci. Isso é, tem autoridade onipresente e invisível. Está por toda parte, todo mundo segue, mas ninguém sabe que aquilo existe. E aí é justamente que se torna mais importante explicitá-los, retirá-los de dentro daquela massa obscura de reações, automatismo, reflexos condicionados, preconceitos, símbolos, emoções, etc., etc., e explicitá-los novamente em linguagem filosófica e tornar possível discuti-los. Então, o positivismo é uma das duas grandes ideologias que dominam a história do Ocidente nos últimos, no mínimo 150 anos, né? Junto com o marxismo, principalmente no Brasil, e manifestamente nas escolas de ciências sociais no Brasil, só existem essas duas colunas de opinião. Positivismo, representando o que eles chamam de a direita, e o marxismo representando o que eles chamam da esquerda. Na verdade, ambos, como eu mostrei na aula passada, se originam da Revolução Francesa. Tá certo? E, quer dizer, o positivismo é colocado, diagnosticado pelos marxistas como sendo uma ideologia burguesa. Mas isso não é sociologicamente exato, porque, de acordo com o projeto positivista, pelo menos na sua versão kantiana, e depois na prática, na aplicação prática que ele recebeu em vários lugares do mundo, a começar pela nossa República Brasileira, diretamente inspirada no movimento positivista, quem acaba ficando com o poder é um grupo de tecnocratas ou intelectuais altamente profissionalizados e sofisticados de certas áreas que têm, então, que adquirem ali, então, através do aparato de governo, um poder infinitamente superior ao que qualquer burguês desejaria ter, sonharia em ter, né? Também é necessário entender que quando uma casta intelectual se apropria do Estado, ela automaticamente já não pode representar classe social nenhuma, a não ser ela própria. Se você tem, o que os instrumentos de ação do Estado, eles são tão infinitamente mais poderosos do que qualquer esquema de ação privado, né, que a classe que ocupa o Estado, ela definitivamente ela manda na sociedade e ela não precisa mais do suporte de uma classe determinada. Se ela se subiu lá em nome do proletariado, ela não precisa mais do proletariado, se subiu em nome da burguesia, não precisa mais da burguesia. Em suma, o seu a partir do momento que você tem o suporte estatal ele gera o seu próprio suporte social, tá certo? No sentido do Ernesto Laclau, né? Que o partido, o movimento revolucionário, ele gera através da propaganda a própria classe social em nome do qual ele diz exercer o poder, tá certo? Este predomínio, então, da classe dos intelectuais tecnocratas sobre a burguesia é uma coisa que eu pude testemunhar diretamente no Brasil durante o nosso regime militar, onde é que você tinha, até antes do advento do golpe militar em 1964, você tinha realmente uma classe burguesa muito, muito atuante e você tinha um pensamento burguês caracterizado, assim como você tinha correntes conservadoras mais tradicionalistas e anteriores ao advento do poder burguês, mas que de certo modo se integraram ali na ideologia burguesa até os anos 60, 70. E nós vimos como os políticos que representavam essa ideologia burguesa, esse conservadorismo burguês, foram sendo destruídos um por um pelo próprio governo militar, como aconteceu com Ademar de Barros, como com o Carlos Lacerda, que era o próprio líder civil mais eminente do próprio movimento, e todos eles foram um por um tendo as suas cabeças cortadas e substituídos no poder por militares ou tecnocratas, sendo que os próprios militares eram também tecnocratas. Você não tinha daqueles militares que estavam no poder, um só que não tivesse uma formação de tecnocrata, seja na área de transporte, seja na área de economia, seja na petroquímica, alguma coisa assim. Então, fardados ou sem farda, os ocupantes do poder eram todos tecnocratas. Você não via um único empresário no poder. E embaixo do governo, né, os empresários, então, pressionados pela autoridade, né, gemiam e protestavam da maneira que podiam. Tanto que depois uma boa parte desse empresariado acabou aderindo à oposição, ao movimento das diretas já, etc, etc. Então, ali você, como eu era jornalista político na época, a gente observava isso claramente, né, como os camaradas saíam da universidade, eram professores de universidade, e de repente eles tinham na mão um poder que os tornava soberanos em relação a qualquer classe social. A coitada da burguesia só podia ali obedecer o que o governo estava mandando. No começo, ainda houve, André, choques, houve conflitos de interesses entre a administração estatal e a burguesia. Isso eu também assisti com meus próprios olhos, né? Por exemplo, o pessoal da Federação das Indústrias reagia constantemente contra medidas de governo e no tempo que era presidente o Teodoro Denigre reagia até com uma certa valentia. Mas com o tempo foi se formando um tipo de capitalismo de Estado que, no qual só sobreviviam as empresas que eram aliadas próximas do governo e que seguiam o que o governo estava mandando, né, certo? Então, por exemplo, houve ali uma simbiose entre o governo e as organizações Globo durante todo aquele período, né? E, sobretudo, a simbiose entre o governo e as empreiteiras, nessas grandes fortunas do meio empresarial, dos empreiteiros, surgiram graças a projetos de governo. Porque se você fosse trabalhar para os clientes privados, você estava lascado, porque todo o dinheiro estava na mão do governo. Note que este sistema ainda é aquele sobre o qual nós estamos. Quer dizer, a técnica do governo Lula é exatamente essa, que é aquilo que eu chamo de economia fascista. A economia fascista é aquela na qual, vamos dizer, você não podendo eliminar completamente a empresa privada, você a coloca de joelhos, como dizia Hitler, né? Então, as empresas privadas, elas se integram no aparato de governo, né? No sentido de que o empresário produzirá o que o governo mandou produzir, né? Cobrará o preço que o governo determinou, tá certo? E estará constantemente sob a mira dos fiscais e da administração pública, tendo, portanto, muito pouca margem de manobra. Quando o empresário se integra nesse esquema, evidentemente ele ganha muito dinheiro, suas empresas crescem, tá certo? Porque você está trabalhando para o cliente mais rico de todos, que é o governo. Mas o crescimento da sua fortuna, ao crescimento da sua fortuna, não corresponde um crescimento correspondente do seu poder de ação, sobretudo do seu poder de ação política, tá certo? Então, isso não quer dizer que você não tenha representação nenhuma perante o governo. Claro que você tem, tá certo? Mas, nesta simbiose de interesses entre a administração estatal e privada, a parte ativa está com a administração estatal. E o empresário se torna uma espécie de empregado do governo. Então, eu escrevi há tempos atrás um artigo em que eu dizia que o único tipo de economia que estava se tornando possível no mundo era a economia fascista. Quer dizer, desde que você abdicou do liberal capitalismo, então não tem outra saída. Você não estatizar a economia inteira é impossível. Né? O von Mises já tinha demonstrado isso na década de 20, né, com um raciocínio muito simples. Quer dizer, se você não tem o mercado, as coisas não têm preço. Se as coisas não têm preço, você não tem como fazer cálculo de preço. Se você não pode fazer cálculo de preço, você não pode fazer economia planejada. Então, o comunismo se eletrocuta a si mesmo por absoluta impossibilidade econômica. Né? Você imagina um governo que fosse tão iluminado que ele fosse capaz de controlar e planejar o preço de tudo, desde submarinos até palitos de fósforo. Né? Quer dizer, precisaria uma inteligência sobre-humana para fazer isso. Você vê que os escolásticos já tinham discutido muito a questão do preço justo das coisas e chegaram à conclusão de que o cálculo do preço justo é impossível. Então, que devemos considerar como preço justo aquele preço que o mercado aceitou, porque vox populi, vox dei, quer dizer, se as pessoas aceitam pagar X e elas têm dinheiro para pagar aquilo, então aquele preço deve ser mais ou menos justo, porque se fosse muito injusto, né, no mercado, numa economia de livre mercado, ninguém pagaria. Então, a existência do mercado é uma coisa inerente à própria existência de economia. Você falar economia de mercado, de certo modo, é uma redundância. Só existe economia de mercado. Porém, nessa economia de mercado, existe uma margem para uma interferência estatal que pode ir crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, até controlar, digamos, 60%, 70%, 80%, 90% da economia, mas sempre tendo que deixar aquela margem de manobra para a iniciativa privada, sem a qual margem a economia cessaria de respirar e, de certo modo, se trancaria a si própria. Então, se você não quer o liberal capitalismo, não existe alternativa comunista, só existe alternativa fascista, que é uma espécie de um socialismo meia-bomba, né? Que é o que está sendo implantado no mundo inteiro. A única diferença é que a economia fascista, stricto sensu, era associada a uma política nacionalista. Né? E hoje em dia isso não é mais. Nós temos uma espécie de fascismo internacionalista, fascismo global. Né? Mas em termos econômicos é literalmente a economia fascista o que está fazendo sucesso. Então isso quer dizer que a alternativa comunista jamais existiu, ela só existe no papel. O que a escolha que você tem que fazer é a seguinte: ou vai ser mais liberal ou vai ser mais fascista. Nunca vai ser totalmente uma coisa nem totalmente a outra, porque se a economia fascista continua avançando na sua ânsia controladora, tá certo? Então ela virará uma economia comunista e se estrangulará no mesmo ato. Então tem que ser um fascismo autocontrolado. Né? É o regime chinês. E, evidentemente, essa economia funciona muito bem em situações de crise ou de guerra, onde a necessidade do controle estatal da economia advém não de motivos econômicos, mas de motivos estratégico-militares, né? Então, por isso mesmo, não é de espantar que nas últimas décadas os progressos da economia fascista tenham, né, ocorrido, por assim dizer, de crise em crise, né? Ou crise econômica, ou ameaça de guerra, ou greves gerais, né? E assim por diante. Ao passo que a economia liberal, ela só consegue prosperar num ambiente de paz e ordem. Se você ver, por exemplo, os Estados Unidos, né, a maior guerra que eles fizeram foi a guerra civil, quer dizer, a guerra deles contra eles mesmos. Um inimigo externo jamais penetrou profundamente no território americano, né? A hipótese, vamos dizer, de uma ocupação territorial aqui é quase inviável. Então, um país que, de certo modo, esteve preservado das guerras. As guerras americanas eram todas no exterior, eram todas lá longe. Quer dizer, você mandava a garotada lá para, né, para a Coreia, para o Vietnã, para a Alemanha, para a Rússia, né? Mas aqui dentro as coisas continuavam mais ou menos normais. Os Estados Unidos não sofreram durante a guerra um milésimo do que sofreu a Inglaterra, ou a própria Alemanha, ou a Rússia, né? Então, dentro desse ambiente relativamente pacífico, foi possível um progresso enorme da economia liberal. E o advento da economia fascista aqui, o ingresso da economia fascista, se dá justamente durante as guerras. Quer dizer, durante a Guerra Civil, né, o Lincoln, que era um adepto da economia controlada, ele deu passos de gigante no sentido de aumentar o controle estatal da atividade econômica. E depois, com o Woodrow Wilson também, durante a guerra, a Primeira Guerra Mundial, aconteceu a mesma coisa. E depois, com Franklin Roosevelt também, o crescimento do controle estatal se dá em condições de guerra. Tá certo? Então, nós podemos dizer que a economia fascista é uma economia de guerra, mesmo em tempo de paz. Muito bem. Então, nessas condições, onde a onipotência do aparato estatal, da burocracia, é tamanha, que é ridículo você pensar, vamos dizer, num suporte social. O aparato estatal é tão imenso, tão poderoso, que ele cria o seu suporte social. Ele não precisa de classe social nenhuma. Então, isso é assim, isso acontece também no próprio regime comunista, onde acaba vigorando aquilo que disse o Ernesto Laclau, quer dizer, você tem aqui o partido Estado e ele, através da propaganda, ele gera a sua base social de suporte e dá ela o nome de uma classe social, dizendo que é o proletariado ou o campesinato ou qualquer coisa assim, enquanto você vai ver, não tem proletário nenhum, nem camponês nenhum. Então, por isto mesmo, é que no Brasil se formou, então, naquele período, essa classe tecnocrática, que é cada vez mais poderosa e cada vez mais importante até hoje. Tá certo? De repente você via sair um sujeito do nada, quer dizer, um professor universitário que ninguém conhecia, João Paulo do Reis Veloso, tá certo? O Delfim Neto, né? Que de repente baixavam normas que todo empresariado, todos os bancos tinham que obedecer e que evidentemente não precisavam de outro suporte social, a não ser a própria burocracia estatal. Quer dizer, você tinha ali o aparato fiscal, judicial, policial, militar, tudo na sua mão, né? Confirmando aquilo que já dizia o Hermann Rauschning no livro A Revolução do Niilismo, que a burocracia estatal tinha se tornado tão gigantesca e complexa que não poderia haver mais revoluções populares. Dali para dentro só existiam revoluções desde cima. E, de fato, é o que tem acontecido no mundo desde a década de 30 até agora. Você não tem um único levante popular, né? Pelo menos que tenha um mínimo de possibilidade de sucesso, né? É claro, nós falamos, por exemplo, na Revolução Húngara, em 1956, mas a Revolução Húngara foi esmagada em meia hora, quando entraram os tanques soviéticos, acabou a Revolução imediatamente, confirmando, então, o que dizia o Rauschning. Então, quem quer fazer a Revolução, primeiro tem que ocupar o poder, e depois, de cima do poder, você gera um suporte popular, de modo a você poder fazer aquilo que diziam os comunistas, pressão de cima aliada à pressão de baixo, e produzir as mudanças que você quer. Mas é sempre Não há, vamos dizer, uma revolução contra um poder estabelecido. Ao contrário, o poder estabelecido é que rege o processo revolucionário. Então, eu observei isso claramente naquele tempo. Quer dizer, você entrevistar, por exemplo, um empresário e um tecnocrata era uma coisa de uma diferença brutal. Quer dizer, o empresário podia morar numa casa que era um verdadeiro castelo, ter lá 400 empregados dentro, mas ele não mandava nada. Chegava ali um fiscal do governo, mandava ele calar a boca, tacava ali uma multa e fim de conversa. Você não pode esquecer que foi durante o período militar que se começou, vamos dizer, a sanear, entre aspas, o imposto de renda. Até lá ninguém pagava imposto de renda, quer dizer, a sonegação era a norma geral. E os milicos disseram, não, nós precisamos de dinheiro, então nós precisamos parar com a gandaia fiscal, todo mundo deve precisar pagar. Então, a partir daí, os fiscais foram investidos de um poder atemorizante que não cessou de crescer até hoje. Então, se você observar direitinho, você verá que toda a política econômica dos governos subsequentes não difere muito daquela que foi adotada no período militar. Onde a diferença que acontece, que houve mesmo e que se manifestou, é o aumento exponencial da corrupção. Isso que, naquele tempo, os militares não permitiam que passasse de um certo ponto e que depois da redemocratização, entre aspas, virou assim, liberou geral, todo mundo podia roubar, democratizou-se a roubalheira. Então, vendo esta elite tecnocrática, uma coisa chamava muitíssimo a atenção neles. Era a ausência de qualquer ideologia conservadora. E, vamos dizer, um apego, vamos dizer, à neutralidade técnica do Estado. Eram todos assim. Delfim Neto era assim, Mário Henrique Simas era assim, João Paulo Reis Veloso era assim, e a milicada toda era assim. Então, é curioso que no período que o Brasil teria sido governado pela direita, entre aspas, a direita política tinha sido toda exterminada. A direita intelectual foi tão boicotada, ao ponto que, vamos dizer, a mídia e as universidades, já no tempo dos militares, era totalmente dominada pela esquerda, e os intelectuais de direita foram sendo um por um jogados para escanteio. Você não pode esquecer, a coluna do Gustavo Corsão no Globo, no Estadão, ela acabou já durante o período militar. Viu o poder que a esquerda tinha já ali. Então, não houve, na verdade, nenhum confronto ideológico. O período militar no Brasil, ele se caracteriza pela total ausência de guerra ideológica. Porque a guerra supõe dois lados em guerra. Na verdade, só havia, vamos dizer, propaganda ideológica, só havia pelo lado esquerdista. O governo não fazia propaganda ideológica alguma, nada, é zero. Então, ele se limitava, vamos dizer, a tratar o problema das guerrilhas como se fosse um mero problema policial, sem enfatizar o lado ideológico da coisa. E, por exemplo, raramente, você pode ver até nos cartazes que eles faziam contra os terroristas, eles não chamavam, jamais chamavam os terroristas de comunistas, chamavam de bandidos, assaltantes, etc., etc., para evitar a discussão ideológica, evitar contornar o confronto ideológico. Então, isso era tipicamente positivista. E não, vocês não podem esquecer que a formação do nosso exército, que foi, vamos dizer, a força ativa, não só no golpe de 64, mas em praticamente todos os movimentos políticos mais significativos da história do país, foi feita todinha sob influência positivista. Então, isto ficou, permaneceu e está no fundo das almas. O horror geral do brasileiro pela política vem daí. Quer dizer, a política é coisa de corrupto, nós temos que ser administrados por um técnico, ou por um empresário, ou por uma coisa assim, né? Então, a abstinência política, a abstenção política é considerada uma virtude, no Brasil. E, pensando bem, só quem gosta de política são os comunistas, né? Então, qual é a relação que existe entre isso e aqueles tópicos da filosofia analítica que nós andamos discutindo por aí? Né? A relação profunda é exatamente a mesma coisa. E isso fica claríssimo nessa bela introdução feita pelo Kolakowski. Então aqui nós vamos ler e comentar. Então diz aqui: o positivismo representa uma certa atitude filosófica em relação ao conhecimento humano. Ele nos diz que tipos de conteúdos em nossas afirmações sobre o mundo merecem o nome de conhecimento e, portanto, quais não merecem. Quer dizer, existem as afirmações, pode ser, algumas representam conhecimento, outras representam outra coisa. E nos fornece as normas que tornam possível distinguir entre o que pode e o que não pode ser perguntado consoante a razão. Ou seja, a razão admite que você faça certas perguntas sobre a realidade e outras perguntas são declaradas nonsense ou meros jogos de palavras que não têm significado nenhum, que quando analisadas demonstram não ter significado algum. Assim, o positivismo é uma atitude normativa. Então, isso aqui é fundamental, né? Quer dizer, como se diz, o positivismo nada afirma sobre a realidade. Ele afirma apenas normas para o conhecimento dessa realidade. Né? Então, podemos dizer, nesse sentido, ele não é propriamente uma filosofia, né? Mas é um certo programa de ação intelectual. Né? Então, as regras mais importantes do positivismo são, primeiro, a regra do fenomenalismo. Essa regra diz que não há diferença real entre essência e fenômeno. Você vê aqui, toda a filosofia anterior, pelo menos nas suas correntes dominantes, como o platonismo e o aristotelismo, acreditava de que o mundo à nossa volta se constitui de aparências ou fenômenos por trás dos quais existem essências permanentes. Isso, então, por exemplo, quando você vê as ações dos animais, tá certo? De uma determinada espécie. Né? Você pega, por exemplo, a espécie gato. Então, os vários gatos podem se comportar de uma infinidade de maneiras diferentes, mas todas elas decorrem da própria estrutura permanente da espécie ou da sua essência. A essência seria, corresponderia, então, à forma inteligível, né, daquela espécie. Então, é claro, para você captar a forma inteligível, você não precisa conhecer todos os indivíduos da espécie um por um. Você apenas tenta apreender o que existe de comum, tá certo? No modo de ser dos vários indivíduos daquela espécie, e você, através da abstração, você apreende, então, por trás da forma aparente, ou forma visível, forma sensível dos seres, a sua forma inteligível. Tá certo? E daí você pode ter, por exemplo, o conceito de uma espécie inteira, da espécie gato, espécie jacaré, assim por diante. Né? Porém, do ponto de vista do positivismo, não existe esse negócio de essência. Tá certo? Só o que existe são os fenômenos, só o que existe são as aparências, os fatos singulares que chegam ao nosso conhecimento. A distinção entre essência e fenômeno é enganosa. Nós temos o direito de registrar apenas o que de fato se manifesta na experiência. Opiniões sobre entidades ocultas dizem que a essência ou a forma inteligível é uma entidade oculta. Né? Não são confiáveis. E desacordos sobre questões que vão além do domínio da experiência são puramente de caráter verbal. Daí ele coloca aqui um parênteses. Deve-se notar que os positivistas não rejeitam toda a distinção entre manifestação e causa. Por exemplo, eles aceitam que por trás de vários fenômenos diferentes pode haver uma causa comum que não é imediatamente acessível aos sentidos. Né? Por exemplo, quando você, sei lá, você mexe o pelo do gato e leva um choque, ou quando tem, vamos dizer, um raio no céu, tá certo? São manifestações diferentes de uma mesma força que você chama de eletricidade. Quer dizer, esse tipo de relação entre uma aparência, uma manifestação e sua causa, os positivistas não, não rejeitam, tá certo? Eles não se opõem à investigação das causas imediatamente invisíveis dos fenômenos observados, mas se opõem a qualquer explicação dessas causas em termos de entidades ocultas, que são, por definição, inacessíveis ao conhecimento humano. Bom, você já deve ter percebido pelo próprio exemplo que eu dei que essa distinção ela não é clara de maneira alguma. Quer dizer, por um lado existe, vamos dizer, o emprego científico que você faz das noções de manifestação e causa, ou de aparência e causa. E, por outro lado, existe a busca de uma entidade oculta. Ora, o conceito de eletricidade, por exemplo, né, ele é um conceito científico nesse sentido ou ele é uma entidade oculta? Você pode. Mais adiante, quando ele vai explicar uma outra regra, que é a regra nominalista, de que só existem as individualidades singulares, objetos singulares, né, e não a forma das espécies, coisa assim, você verá que uma noção como eletricidade se torna altamente problemática, porque afinal de contas ela é uma entidade oculta. Tá certo? Ela não existe uma manifestação pura e direta da eletricidade. A eletricidade, para se manifestar, ela tem que assumir a forma, né, ou de uma corrente que atravessa um fio, ou de um raio no céu, ou do choque que você leva quando dá a mão para a pessoa, né, no tempo de outono acontece muito isso aqui, né. Em suma, ele tem várias aparências físicas diferentes, e o que você vê são essas aparências, e não a eletricidade, enquanto tal. Então, aqui, matéria e espírito são exemplos clássicos de entidades que os positivistas condenam como interpolações legítimas, que transcendem o domínio da experiência possível. Segundo, a regra do nominalismo. Segundo a regra do nominalismo, não podemos supor que uma intuição formulada em termos gerais possa ter quaisquer referentes reais que não sejam objetos individuais concretos. Eu digo, mas, opa, por exemplo, o conceito de eletricidade é um conceito científico. Mas ele não tem nenhum referente a não ser as várias manifestações distintas da eletricidade? Isso é o mesmo que dizer, a eletricidade não pode ter outras manifestações senão aquelas que nós já conhecemos. Isto é autocontraditório. Né? Então, já desde, vamos dizer, das bases mais elementares do positivismo, você nota que existe ali um grande intuito de tornar o conhecimento mais científico, mais racional e mais controlável, né? Mas que, de certo modo, ao proclamar essas regras, o filósofo positivista ele dá um passo maior que as pernas. Por exemplo, vamos analisar, à luz da regra fenomenalista, a própria noção de experiência. A experiência é um conceito geral e ela tem algum conteúdo, a noção de experiência tem algum conteúdo fora e além dos vários tipos de experiência que nós podemos ter na prática. Então, por exemplo, vamos pôr a experiência sensível. Existe experiência sensível? Não, meu filho. Ou existe experiência visual, ou experiência acústica, ou experiência táctil, ou experiência gustativa, né? Ou experiência auditiva, mas experiência sensível não existe, né? Esses vários tipos de experiência são totalmente distintos uns dos outros, né? Você não confunde o som de uma coisa com o gosto dela, se algum gosto tiver. Portanto, experiência sensível já é um conceito geral que não tem, de acordo com a própria perspectiva positivista, nenhum conteúdo além das várias formas individuais de experiência gustativa, auditiva, visível, etc., etc., etc. Por outro lado, vamos dizer, o que seria, vamos dizer, a experiência visiva? existe experiência visiva? Por exemplo, eu posso dizer, eu estou vendo determinado objeto? Não, eu não posso dizer isso. Porque se você vai ver como funciona o olho humano, ele não vê coisas, ele só vê pontos isolados. E a forma do objeto não é composta no próprio olho. Há uma interferência cerebral na coisa. Mas eu não posso dizer, como é que eu posso dizer que o funcionamento do cérebro é experiência visível, experiência ocular? Não é. Cérebro não é olho. Então isso quer dizer que até o fato de eu falar de experiência visível, eu já estou dando um nome geral para milhares de experiências oculares, da captação de pontos singulares. E na hora que eu falo de experiência visível, estou supondo que existe uma unidade por trás de tudo isso. Mas cadê essa unidade? Se ela é apenas um nome. Então, o próprio fato, a própria noção de experiência visível seria uma espécie de concessão abusiva às formas substanciais de Aristóteles. Quer dizer, eu estou dando um nome de uma entidade geral a algo que não existe como entidade geral, mas existe como milhares de experiências soltas e isoladas de pontos no espaço. Então você vê que essa norma positivista, quando você lê a primeira vez, você fala, ah, isso está certo, tem que ser assim mesmo, nós temos que nos ater à experiência, tá certo? E não, vamos dizer, essas entidades ocultas gerais, como essência, substância, matéria, espírito, etc, etc. Então, você não pode esquecer, a própria termo experiência é um universal. E, nesse sentido, raciocinando fenomenalisticamente, não há experiência sensível. Há milhares de experiências soltas, absolutamente incomunicáveis umas com as outras, que de alguma maneira, magicamente, se articulam no nosso cérebro e formam objetos. Mas eu posso dizer o seguinte, a atividade cerebral que junta esses vários pontos e forma um objeto é experiência? E, sobretudo, é experiência sensível? Claro que não, o cérebro não sente. Então você vê que a noção de experiência que eles estão dando como se fosse, vamos dizer, a panaceia universal, é ela própria um problema. Vamos em frente. Segundo, a regra do nominalismo. Segundo a regra do nominalismo, não podemos supor que uma intuição formulada em termos gerais possa ter quaisquer referentes reais que não sejam objetos individuais concretos. Então, quais seriam as experiências individuais concretas que são o único conteúdo possível da noção de experiência? Elas são como se fosse uma poeira, tá certo? De sensações que não formam objeto nenhum. Então, aí a pergunta, quando você fala em experiência, você está falando da experiência real tal como experimentada no corpo humano? Ou você está falando já da experiência de objetos? Então, eu vejo um elefante, eu digo que vejo um elefante, mas o meu olho não viu o elefante. O meu olho só viu pontos separados. E o meu cérebro, com isso, compôs um elefante. De modo que nós podemos dizer, a rigor, não há experiência sensível de objeto algum. E se é para voltar, vamos dizer, desde os das noções gerais, até a experiência, então nós teríamos que voltar até as sensações consideradas atomisticamente. Eu digo, mas espera aí, mas sensações é também um termo geral. Existem sensações? Eu falo, não. Só existem vários tipos diferentes de sensações. Não existe nenhuma sensação geral. Veja que todos esses problemas que surgem aqui, os escolásticos já haviam examinado tudo isto. E é examinado com muito mais minúcia e acuidade do que os positivistas. Não é que esse apelo positivista à experiência, no fim das contas, em primeiro lugar, ele se origina de dentro da própria escolástica. Os primeiros que enunciaram essas coisas foram filósofos escolásticos. Só que enunciaram isso dentro de uma discussão escolástica, com um sentido que você só apreende dentro do desenvolver total da escolástica. Ao passo que os positivistas pegam essas normas, vamos dizer, e as afirmam como universalmente válidas, como regras universalmente válidas, não como tópicos dentro de uma discussão escolástica, é completamente diferente. Então, aqui ele dá um exemplo muito bom. Quando Platão considerou o problema do que exatamente estamos falando, quando, por exemplo, falamos sobre o triângulo ou sobre a justiça, ele formulou uma pergunta que não perdeu sua vitalidade até hoje, embora ela seja muitas vezes expressa com palavras diferentes. Dizemos que a soma dos ângulos em qualquer triângulo é igual a dois ângulos retos. Mas a que exatamente esta afirmação se refere? Não a este ou aquele corpo triangular em particular, já que não há triângulo absolutamente perfeito que preencha todos os requisitos da geometria. Nem pode referir-se, pela mesma razão, a todos os objetos individuais triangulares. Assim, a nossa afirmação deve se referir a o triângulo puro e simples, ou seja, ao triângulo como conceito abstrato universal. Então, o dito de outro modo, isso é melhor dizer, refere à triangularidade e não a este ou aquele triângulo individualmente e nem mesmo à soma de todos os triângulos possíveis, que é incognoscível. Se você pensar quantas formas pode ter um triângulo, as formas são infinitas. Então, você não pode conhecê-las. Tá certo? Então, a regra de que a soma dos ângulos de um triângulo dá dois ângulos retos, ela não se aplica propriamente nem a um triângulo em particular e nem à coleção de todos eles, mas se aplica à triangularidade em geral. Então, o triângulo existe de alguma forma, embora sua existência não seja percebida pelos sentidos, sendo acessível apenas pela reflexão. Os nominalistas rejeitam essa linha de raciocínio. Nenhuma experiência nos obriga a pressupor que o nosso conhecimento geral sobre as propriedades do triângulo corresponda a uma determinada entidade diferente dos corpos triangulares individuais e cuja existência seja separada deles. Bom, essa é uma questão que essa discussão já surgiu na antiguidade, tá certo? Dentro da escola platônica, né? Quando Aristóteles levantou praticamente esta mesma objeção. Ele disse, não existe triangularidade, só existem os triângulos. E a triangularidade existe, porém ela não existe em si, ela existe nos triângulos. Porém, é o caso de nós perguntar, bom, a triangularidade existe nos triângulos, mas ela é a mesma coisa que os triângulos? E o que seria um triângulo, tá certo, que não obedecesse à definição de triângulo, ou seja, à triangularidade? Não seria absolutamente nada. Então você tem aí uma tensão entre duas concepções que já se formaram na antiguidade e que são ambas indispensáveis. Pela abordagem platônica, o que você vê é a diferença entre os entes individuais e a sua ideia universal, que abrange todos os entes individuais, sem se identificar com a coleção quantitativa deles todos. Esse pelo lado platônico. Na abordagem aristotélica, se vê que tudo isso existe, mas existe nos indivíduos concretos. Tá certo? Eu digo muito bem. Se você perguntar, a triangularidade existe em si ou ela existe somente nos triângulos concretos? Né? Você vê que a própria noção exige a tensão entre as duas coisas e que a pergunta é insolúvel. Nós não podemos conceber a triangularidade nem como algo que existe independentemente de quaisquer triângulos, nem como algo que se resume aos triângulos existentes. Então, essa tensão entre o universal em si e o universal no individual ou no particular, ela é insolúvel, porque ela faz parte da estrutura da realidade. Então, é como pensar assim, uma pessoa ela tem nome e sobrenome. O nome, ou prenome, seria o mais exato, designa a sua individualidade concreta. E o seu sobrenome designa a sua herança genética. Então você tem aqui Olavo de Carvalho. Então, o Olavo existe enquanto indivíduo concreto, porém ele não surgiu do nada. Ele tem a herança genética dos Carvalhos e outras famílias que tenham, né, tido o azar de se contribuir para a sua procriação. Tá certo? Então, o indivíduo pode ser visto sob esses dois lados. Então, é a mesma coisa perguntar. O Olavo de Carvalho, ele existe em si ou ele existe somente como membro da família? Então, evidentemente, existe por esses dois lados, eles são irredutíveis um ao outro, e é a tensão entre eles que constitui a realidade deste indivíduo chamado Olavo de Carvalho. Está entendendo? Do mesmo modo, se você pegar um gato, existe em si, ou ele existe somente como membro da espécie gato. Dito de outro modo, a espécie gato existe em si ou existe somente nos gatos individuais? A resposta é as duas coisas necessariamente. Quer dizer, o confronto dentro, que se deu dentro da escola platônica entre a perspectiva originária do Platão e a reforma proposta por Aristóteles, ela é insolúvel. Basta um pouco de prática da filosofia para você perceber isto. Você não pode aderir nem ao realismo dos universais e nem ao nominalismo. As duas perspectivas, elas se exigem. E esta tensão entre o universal e o particular, ou o universal em si e o universal no particular, ela perpassa a história inteira da filosofia sem jamais encontrar uma solução definitiva. Por quê? Porque esta solução não existe. Porque esta tensão faz parte da estrutura da realidade. Se pudesse existir somente indivíduos singulares, e se a presta atenção, a percepção, vamos dizer, da pertinência deles a uma espécie comum fosse apenas uma coisa da nossa mente, a mesma coisa que diz, olha, só existem os gatos individuais. É a minha mente que articula, que os articula numa espécie. Então, a formação do conceito geral seria apenas uma iniciativa da minha mente. Isso seria a mesma coisa que dizer, os gatos não pertencem à espécie gato, fui eu que os inscrevi lá. Ou quer dizer, os gatos se geraram espontaneamente. Tá certo? A espécie nunca existiu. E tem somente os gatos individuais. E eu é que da comparação de vários gatos individuais, eu, por abstração, crio a noção geral da espécie gato. Então, isso é a mesma coisa que dizer que os gatos, só são membros de uma espécie, por um favor, por uma concessão da minha generosidade. É claro que isso é absurdo. A criação dos os conceitos gerais não podem ser criações da mente humana. Resultado da simples comparação entre vários, porque daí o elo entre esses vários indivíduos seria puramente mental e não um elo objetivo. Os gatos estariam coeridos uns com os outros só pela minha mente, o que é impossível. Ou aí isso é que os escolásticos já haviam resolvido, na medida em que eles concordavam com Aristóteles que as formas gerais só existem nos indivíduos concretos, mas que elas não podem ser ditas inexistentes em si mesmas. Ou seja, elas são, sim, criações da mente humana, mas criações com fundamentum in re, com fundamento nas coisas. Então, o fundamento da noção das espécies está nas próprias coisas. E quando a minha mente apreende uma noção de espécie, eu estou captando algo que, de fato, não se reduz aos indivíduos concretos e que está presente em todos eles, que não pode se apresentar em si mesmo, mas que também não pode se reduzir aos indivíduos concretos. Então, isso quer dizer que quando você tem aí uma aparente oposição entre dois conceitos, você precisa ver que nem sempre essa oposição pode ou deve ser resolvida. Porque a tensão entre as duas perspectivas, claro que esta alternativa entre os universais e os particulares, ela aparece na mente humana porque ela apareceu como na experiência. Tá certo? E quando, depois de alguns milênios, a discussão ainda continua, eu acho que é prudente suspeitar que isto não tem solução. E que a inexistência de solução, da solução, pode ser parte da própria estrutura da realidade, que se apresenta a nós sob a forma de um enigma ou de uma pergunta. Tá certo? Mas o fato de se apresentar para nós como pergunta, ou como dúvida, ou como alternativa, ou como oposição de conceitos, mostra apenas que nós estamos vendo uma contradição em coisas que, na realidade objetiva, estão presentes de modo simultâneo. É como a questão, por exemplo, do determinismo e livre-arbítrio, que eu acho que discuti brevemente numa aula anterior. Tá certo? Não é possível conceber um determinismo sem livre-arbítrio, nem um livre-arbítrio sem determinismo. Então, embora nós não saibamos articular logicamente esses dois conceitos, nós vemos que esses dois aspectos estão presentes na realidade de maneira, vamos dizer, sintética e indissolúvel. Então, vamos dizer, a coexistência desses aspectos aparentemente contraditórios na estrutura da realidade transparece na nossa mente sob a forma de oposições entre conceitos filosóficos. Mas isso não quer dizer que essa questão possa ser resolvida. Porque para ser resolvida, você tem que escolher entre um e outro. E a escolha é impossível. Então, a escolha... todo mundo sabe que realismo é a teoria que afirma que os universais, os conceitos universais existem. Que as entidades universais existem em si mesmo. Existe a triangularidade, existe a cabalidade, existe a gatidade, etc, etc. E o nominalismo é que ele diz, não existe nada disso, só o que existe são os gatos individuais. Mas resolver esta questão significaria negar a realidade dos entes individuais e mostrá-los apenas como aparências momentâneas, fenomênicas, de uma entidade transcendente e inacessível, que seria a essência da sua espécie, ou, ao contrário, negar a realidade dos universais seria dizer que todas as conexões entre entes individuais existem somente na nossa mente. Ou seja, nós somos os responsáveis pela unidade do mundo. Kant, de fato, chegará a isto, chegará ao absurdo de dizer que todo o mundo que nós percebemos é constituído de um farelo de estímulos sensíveis, sem unidade alguma, que nós, na nossa mente, magicamente, né, articulamos e construímos um treco chamado mundo. Desde a primeira vez que eu li isto no Kant, a primeira vez, eu era muito novinho e muito burro, mas não burro o suficiente para acreditar numa coisa dessa. Eu disse, olha, é o seguinte, eu durmo e eu acordo. Eu acordo no mesmo lugar onde dormia, a não ser que alguém, né? Quando era pequenininho, eu dormia num lugar, minha mãe me levava para o outro e acordava no outro. Mas depois que eu me tornei um homenzinho, né? Ninguém me carrega a parte alguma, a não ser que eu esteja bêbado, e eu acordo no mesmo lugar onde eu dormi. Frequentemente, eu acordo num estado de nebulosidade, onde está tudo confuso na minha mente. E daí você faz aquelas famosas perguntas. Docovim oncotô pocovô. Da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Ato contínuo, o que você faz? Olhar em volta e receber do ambiente exterior a informação da sua continuidade e estabilidade. E daí você começa a recolocar as suas ideias em ordem. Então, eu vejo que longe do meu cérebro colocar em ordem o mundo exterior, ao contrário, eu me apoio no mundo exterior para reconstituir uma ordem da minha mente, ordem que está em permanente estado de fluxo e evanescência, quer dizer, a minha mente entra em desordem e volta à ordem graças, quer dizer, ao apoio que eu recebo do mundo exterior. Não é isso? Então, por exemplo, quando eu era pequeno, né, acordava assim, daí a pouco aparecia a minha mãe. Era a mesma mãe da véspera. não era outra pessoa com a aparência da minha mãe. Né? Não era assim. Eu falava, mãe? Ela falava, não, não sou sua mãe, sou seu pai. Isso nunca aconteceu, né? Aconteceu com algum de vocês? Bom, hoje em dia, o negócio de troca de sexo, tudo é possível. Né? Mas naquele tempo, que era mãe, e que era pai, tá certo? Então, a minha mãe era a mesma mãe, o meu pai era o mesmo pai, a minha casa era a mesma casa, meu irmão era o mesmo irmão, minhas tartarugas eram as mesmas tartarugas da véspera. E assim por diante. Isso permitia que a minha mente se mantivesse naquele mínimo de ordem sem o qual não poderia funcionar. Esta experiência, vamos dizer, de refazer o meu mundo interior com apoio na estabilidade do mundo exterior é uma experiência que todo mundo tem e que Kant tinha igualzinho que eu tenho. Hã? Ou será que Kant vai dizer que todo dia, quando ele saía, via a mesma cidade, que ele nunca saiu da cidade, Königsberg, né? Era uma cidadezinha pequena do interior da Alemanha, ele via a mesma Königsberg, e era o cérebro dele que montava aquilo a partir, né, de um farelo de impressões soltas. Então o homem era um prodígio. Já pensou você refazer uma cidade inteira? Né? Porque, note bem, a cidade está lá com aquilo que você percebe dela no momento e com aquilo que você não percebe. Por exemplo, se eu estou andando por essa rua, não estou vendo a rua do lado. Mas se eu dobrar à direita e falar, a rua do lado está lá do mesmo modo. É claro que isso não depende da minha articulação do mundo exterior, mas ao contrário, o mundo exterior está me ensinando a sua ordem, a sua estabilidade, a sua permanência, a sua estrutura, está me mostrando isso o tempo todo. E o meu pobre cérebro, né? Não precisa recordar tudo isso ao mesmo tempo. Para que eu fosse o autor, vamos dizer, da unidade do mundo, uai, eu precisaria ter todos os dados ao mesmo tempo registrados no meu cérebro. Né? Não vale apelar de novo ao mundo exterior. Né? Ou ao mundo exterior, você fique aí quietinho para eu poder refazer você daqui de novo. Não é possível isso. Então, a primeira vez que eu li esse encanto, eu falei, mas isso é uma estupidez monstruosa. E essa estupidez começa... Qual é a raiz dela? A raiz ficou lá para trás com essa discussão dos universais e dos particulares. Né? Discussão que... Vamos ver, os escolásticos, de certo modo, tinham percebido que isso não tinha solução, que era preciso, em vez de tentar resolver a questão, era preciso articular uma dessas perspectivas com a outra. Não é isso? No mesmo sentido em que dizia o Eugen Rosenstock... Ele dizia, eu não sei como as pessoas podem ser conservadoras ou progressistas. Porque toda pessoa normal é, ao mesmo tempo, conservadora e progressista. Hã? Pare para pensar um minuto. Se é possível você ser um cara conservador sem ter nada de progressista. Então, você é a favor da estabilidade ou da mudança? Hoje em dia as pessoas tomam partido. Eu sou a favor da estabilidade. Ou eu sou a favor da mudança. Digo, mas é claro que isso não existe. É? Por exemplo, para uma coisa mudar, é essencial que as outras não mudem. É? Fiquem como estão, porque senão você não perceberia mudança alguma. Por exemplo, quando você anda, você está mudando de posição. O chão muda com você, junto com você. Se cada passo que você desse, o chão também fosse para frente, você não perceberia mudança alguma. Então, o simples fato de você perceber mudança significa que algo permaneceu. E a permanência? Eu digo, se nada mudasse, você não perceberia a permanência. Se tudo fica exatamente como está, sempre, e nada acontece, então você não percebe nada. Na verdade, toda percepção humana é percepção de mudança, percepção de que algo aconteceu. Então... O Rosenstock tinha razão. Todos nós somos conservadores e progressistas na medida em que temos alguma sanidade. Quando passamos para o discurso político-ideológico, que é o discurso da loucura, da demência, então nos tornamos conservadores ou progressistas. Tá certo? Agora, a coisa mais fácil é você identificar os elementos de progressismo dentro do conservadorismo e os elementos de conservadorismo dentro do progressismo. Né? E você vê, então, que este é um conflito que não opõe uma pessoa à outra. Opõe a pessoa a ela mesma. conforme ela vê as coisas por um lado ou pelos outros, e pelo outro, e não consegue claramente articular as duas coisas. Então, muitas oposições de termos filosóficos expressam, quer dizer, essa estrutura que não pode dizer contraditória, no sentido marxista dialético do mundo, não são contradições, mas são tensões. Quer dizer, uma coisa não se reduz a outra não se reduz a uma, mas elas se exigem de alguma maneira. Tá certo? Eu digo que não é uma contradição no sentido marxista, porque, no sentido marxista, os opostos levam a uma síntese. Tá certo? E eu digo, eu não posso conceber que haja, digamos, uma síntese do universal e do particular, ou uma síntese da permanência e da mudança. O que seria uma síntese da permanência e da mudança? Não há síntese. Né? O mundo é composto, a realidade do mundo, a realidade da nossa experiência viva do mundo, é constituída da tensão permanente entre esses dois polos. Onde nunca, nunca, nunca você vai ver um deles sem o outro. Então, por exemplo, uma outra coisa que a gente vê aqui nos debates públicos, né? Os debates públicos, quase todos eles, são uma exibição de demência, de burrice, que é uma coisa assim de... Você vê, lá no tempo de Platão, Platão já tinha entendido que não era possível colocar a ordem na sociedade. Falou, não, isso aqui é mesmo um circo, isso é um hospício, está entendendo? E o máximo que nós podemos tentar fazer é botar um pouco de ordem na nossa própria cabeça e olhe lá, né? A nossa e de quem mais quiser. E daí a gente observa o espetáculo da demência mundial e a gente tenta ajudar um pouquinho aqui e ali, mas isso é o máximo que vai dar para fazer. Né? E essa experiência eu tenho diariamente. Né? Como, por exemplo, as pessoas que defendem, por exemplo, a identidade sexual. Se ele tem o direito dele ter o desejo sexual que ele quiser e de expressá-lo. Eu digo, ah, muito bem, está ótimo. Mas acontece o seguinte, existe desejo sem repulsa? Hã? Uai, se você tem desejo de alguma coisa, você tem automaticamente de repulsa pelo que quer que se oponha àquilo. Se disser, por exemplo, o sujeito ele sente uma atração tremenda por ele ter relações sexuais em situação de perigo. Então quer dizer que se tiver tudo em ordem, para ele é uma coisa repulsiva. O prédio não vai cair, a Al-Qaeda não vai soltar uma bomba, o avião não vai despencar. Ah, então não tenho mais tesão, acabou. Você está entendendo? Coisa horrorosa. Então, toda atração subentende a tensão com uma repulsa. Isso quer dizer que se eu tenho o direito de ter atração por alguma coisa, eu tenho automaticamente o direito de ter a repulsa pela coisa contrária. Hã? Por exemplo, quando eu era jovem, eu tinha um amigo, queridíssimo amigo, mas ele era trigay. Ele era assim, tão viado ao ponto do indescritível, tá, né? E ele se apaixonou por um sujeito que era um soldado francês, que ele era igualzinho o capitão da revista Tintin. Né? O capitão se chamava Haddock. Haddock é o nome do peixe. Eu olhava o soldado e via, bom, ele tinha o sex appeal de um Haddock, de um peixe, né? Tá certo? De um arenque, por assim dizer. Mas o meu amigo achava aquilo um negócio tremendamente encantador. E ele me contou que uma vez induzido por outras pessoas, tentou ter relações sexuais com uma mulher e vomitou em cima dela. E eu falei, olha, se eu fosse transar com o seu soldado aí, eu não ia vomitar, eu ia ter um infarto e ia morrer. Tá entendendo? Mas a vida é assim, né? Então, você vê até que ponto o desejo e a repulsa são absolutamente inseparáveis. Inseparável não quer dizer que seja a mesma coisa. É uma tensão permanente, e essa tensão faz parte da estrutura da realidade. Então, mas hoje a gente precisa explicar isso para as pessoas. Né? Por exemplo, tem uma lei que permite você expressar o seu desejo, mas proíbe você de expressar a sua repulsa. Hã? Então, eu tenho um conhecido que ele dizia que Quando ele foi servir o exército, ele arrumou uma briga com o sargento o odiava. Então o sargento pegava assim e dizia: levanta a perna direita. Ele levantava. Agora, levanta a perna esquerda. Ele levantava. Daí o sargento dizia: mas eu não mandei baixar a perna direita. Essas leis são exatamente leis desse tipo. Então são leis feitas por retardados mentais, por energúmenos que imaginam que podem moldar o mundo à imagem e semelhança da sua demência. É claro que essas leis não são cumpridas, e pior, elas não foram feitas para ser cumpridas, elas foram feitas apenas para enervar as pessoas. E deixar a pessoa num estado de enervamento, do qual ela só vai sair se ela fizer no momento o que o sargento mandar fazer. Então, ela mostrar obediência ao sargento, o que que o meu amigo podia fazer diante das exigências do sargento? Ele não podia fazer nada, mas ele podia se prosternar ante o sargento, e pedir pinico, por assim dizer. Então, são leis feitas para aumentar o espírito servil. Não que a lei vai ser obedecida, a lei não será obedecida, mas a autoridade será. Então, sempre que você vê alguém te dar uma ordem contraditória, ela não está querendo você obedeça a ordem, está querendo você obedeça a ela. Ou seja, que você reconheça a superioridade e a autoridade dela. Isso sim, e isso funciona na prática. Então, a estimulação contraditória já está aprovada desde o tempo do Pavlov. Coloca a mente, vamos dizer, num estado de tensão insuportável, da qual o cérebro encontra alívio, primeiro invertendo as suas reações habituais, né? Então, o negócio do cachorro que passa a morder o dono e passa a lamber a mão da pessoa estranha. Isso acontecia nos cachorros do Pavlov. Ou então, você se acomodando a uma atitude de plena aceitação da autoridade. Então, alivia, né? Então, o que quer que mande fazer, você vai aceitar. Então, uma boa maneira de você dominar a cabeça de uma pessoa é você dar instruções contraditórias para ela toda hora. Claro que você pode usar instruções contraditórias também como vacina para isso, como faz os instrutores zen budistas, né? Quer dizer, solta aqueles koans, enigmas em cima do cara, para ele aprender a superar aquilo, né? Então, até a estimulação contraditória também tem seu aspecto tensional interno. Ela pode ser usada para escravizar ou para libertar, né? Tudo depende da dose. Então, diz aqui, nossa experiência, diz os positivistas, nossa experiência nos obriga a pressupor que o nosso conhecimento geral sobre as propriedades do triângulo corresponda a uma determinada entidade diferente dos corpos triangulares individuais e cuja existência separada deles. É verdade que a nossa ciência exige o uso de instrumentos conceituais que descrevem certos estados ideais. Mas essas situações ideais, o conceito de vácuo na teoria da mecânica, os sistemas autocontidos, as figuras em geometria, são criações nossas que servem como uma descrição superior, mais concisa e mais geral da realidade empírica. Opa! Como a minha descrição, inventada pela minha mente, pode ser uma descrição superior, concisa e mais geral da realidade empírica se ela não corresponder a relações que existem na própria realidade empírica e não na minha cabeça? Quando eu chamo vários fenômenos diferentes de eletricidade, fui eu que criei esse conceito? Esse conceito corresponde a relações objetivas que existem entre as próprias formas diferentes de manifestação da eletricidade ou não? Então, não pode ser apenas instrumento. Isso não é um instrumento conceptual. Isso é a expressão conceptual de esquemas mais gerais que estão presentes em diferentes manifestações e que não se identificam com essas manifestações. A eletricidade não é o choque do pelo do gato, assim como a eletricidade não é o raio, né? A eletricidade é uma força geral que está por trás de tudo isto. Não há escapatória. Quer dizer, a teoria aristotélica da forma inteligível é inescapável. Para você falar contra ela, você tem que subscrevê-la. No instante em que o positivista argumenta contra a noção das formas inteligíveis, apelando à experiência, né? O que é essa experiência que ele fala? É essa experiência em particular? É a experiência gustativa, auditiva, táctil? São os pontinhos que o meu olho capta? Não, é tudo isto. Né? E se eu posso dizer que existe uma diferença entre experiência e pensamento, né? É porque a minha noção de experiência tem unidade suficiente para poder ser comparada com outra unidade, que é a unidade de um treco que eu chamo de pensamento. Então, se existe alguma unidade da experiência que me permita usar legitimamente a palavra experiência, então é porque existe uma forma inteligível da experiência e eu consigo inteligi-la. Eu consigo inteligir, por exemplo, o que existe em comum, né, entre a audição e o tato. Né? Porque ambos percebem alterações do mundo exterior, essas alterações, alterações às quais o meu corpo é sensível. Então, se existe uma dimensão da experiência até mais limitadamente da experiência sensível, é porque não há somente experiências individuais, né? Mas há uma comunidade de traços comuns a todas as experiências. Então, a experiência não é somente um termo que eu inventei, a experiência é uma dimensão da realidade. Pior ainda, vamos supor, vamos aplicar ao próprio norma positivista a norma positivista. Né? Então, eu digo, não existem essas entidades ocultas por trás dos fenômenos. Existem somente os fenômenos. Então, portanto, digo, não existe experiência. Só existem as experiências, né? Individuais, irredutíveis umas às outras. E pior ainda, existem somente as experiências dos indivíduos. A minha experiência, a sua experiência, a experiência dele, a experiência da outra. Hein? Quais dessas experiências seriam válidas? Digo, só as experiências dos indivíduos? Opa, mas se só existem as experiências dos indivíduos, então nada há de comum entre elas, eu não posso falar da experiência de modo geral. E das várias experiências que os indivíduos tiveram, eu nada posso concluir, porque elas são irredutíveis umas às outras. E elas são a única realidade por trás do conceito de experiência. Então vamos supor aqui duas experiências individuais. Eu tenho aqui a experiência de Santa Teresa que conversa com Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vê Nosso Senhor Jesus Cristo, ela ouve Nosso Senhor Jesus Cristo, ela entende o que ele fala, ela percebe a interferência dele na vida dela. Não é isso? E, por outro lado, né, nós temos a experiência sensível de um energúmeno, tá certo, que observa várias coisas acontecendo várias vezes e não consegue tirar uma conclusão geral daquilo. E aquele negócio do Gilberto Amado, que dizia que cada vez que ele via um brasileiro capaz de juntar a premissa com a consequência, ele tinha um orgasmo. Tá certo? Então, a pessoa, o energúmeno, incapaz de aprender com a experiência. Embora ela se repita muitas vezes. Então, o indivíduo vai lá, mete a mão no fio, pum, leva um choque. Depois vai lá, mete a mão no fio de novo, pum, leva outro choque. E passa 3 anos e ele ainda não entendeu que o fio descascado dá choque. Então, esse é um verdadeiro nominalista na sua mais plena extensão. Então, qual dessas experiências seria válida? As duas são experiências, né? Então, se só existem os entes individuais, então também necessariamente só existem as experiências individuais. E a própria noção de experiência é um universal abstrato que eu criei, entre aspas, né, para tentar unificar esta multidão de fatos heterogêneos. Tá certo? Ora, por que, então, com base no quê? Se só existem as experiências individuais, então, ninguém pode alegar nada contra a experiência de Santa Teresa. Se ela diz que viu e conversou com o Nosso Senhor Jesus Cristo, uma outra pessoa não pode impugnar. Uma outra pessoa não pode dizer, não, essa visão se passou só na sua mente. Porque a pergunta seria: como é que você sabe? Para você saber disto, você precisaria ter a minha experiência e a sua. Você precisaria fazer a minha experiência parte da sua, e daí você julga. Mas isso não é possível. Porque entre duas experiências não é uma forma comum que transcenda ambas. Elas só existem as experiências individuais, irredutíveis. Então, o que acontece? O apelo positivista à experiência é absolutamente falso. Não é que ele é falso, não é que ele não corresponde à realidade. Ele é mentira. Quando eles dizem só existem os entes individuais, e ao mesmo tempo não se dão conta de que, se é assim, só existem as experiências individuais, o que eles estão querendo dizer com experiência? Eles só estão aceitando como experiência um certo tipo de experiência que eles possam fazer e que eles possam confirmar coletivamente. Por exemplo, a experiência da ciência física. Física de partículas já fizeram. Tem essa experiência que já foi realizada assim, 1 milhão de vezes. E todo mundo viu a mesma coisa. Então, eles aceitam. Então, peraí, não é toda experiência que vale. É só a experiência que é acessível aos filósofos e cientistas positivistas. E que é validada coletivamente. Então, veja que coisa. Só existem as experiências individuais, mas as únicas experiências válidas são as coletivas. O que é isto? Isto é filosofia? Não, meu filho. Isso é ideologia. Isso aí é você pegar uma determinada classe social, que é a classe dos filósofos, cientistas, positivistas, e dizer só é válido aquilo que nós coletivamente endossamos como válido. Então, esta é uma ideologia que visa a dar a uma certa classe social o monopólio do conhecimento legítimo. Só que, como é feito esse monopólio? Se só é válido aquilo que todos eles podem perceber do mesmo modo e até testar em laboratório e chegar sempre às mesmas conclusões, então é claro que este campo da percepção válida está nivelado não por cima, porém por baixo. É aquilo que é acessível a toda uma coletividade ao mesmo tempo. Então, suponha, quando eu li o livro do Paul Friedlander, Paul Friedlander é o homem que escreveu o livro do Platão, perdão. Eu não estou falando do filósofo, estou falando do crítico de arte. O livro do Max Friedlander sobre a arte do connoisseur, do especialista em pintura. E o Max Friedlander descrevia um quadro para mim. Eu estava com a reprodução do quadro na minha frente e o livro do Friedlander me explicando o que estava no quadro. E eu vi o seguinte, esse sujeito viu no quadro 1 milhão de coisas que eu não tinha visto. E que eu só passei a ver porque ele chamou a minha atenção. Agora, e ele? Quem chamou a atenção dele? Ninguém. Ele simplesmente tem uma percepção mais fina. E ele olha o quadro e ele vê um montão de detalhes que eu não vejo. Relações, posições, gradações de cores, tamanhos relativos. Ele percebe tudo isso, puf, num instante. Quer dizer, aquilo que para ele foi percepção instantânea, para mim é a conclusão de um longo raciocínio verbal. Quer dizer, depois acompanha o raciocínio verbal dele, reconstitui imaginariamente coisa por coisa, e daí finalmente, porra, eu estou vendo o quadro como o Friedlander ouviu. Só que ele viu num relance, num momento. O que para ele foi experiência, para mim é conclusão de um raciocínio. A mesmíssima coisa. Isso acontece sempre que você narra uma experiência para alguém. O sujeito pode reproduzir imaginariamente o que você está contando. Então, por exemplo, quando você lê um romance, você está lendo lá o Dom Quixote. Então você vai imaginando as mesmas coisas que Cervantes imaginou. Só que é o seguinte, ele imaginou antes de escrever e você só imagina depois de ler. Como é que Cervantes escreveu o livro dele? Ele primeiro pensou palavra por palavra e depois pegou a história inteira? Impossível, Ele primeiro captou a história inteira, de modo compactado, e depois a foi desenvolvendo por escrito. E eu faço exatamente o contrário. Eu vou lendo palavra por palavra, trabalhosamente, reconstruindo cada frase. Da frase eu tiro a imagem, e no fim eu pego mais ou menos a história tal como ele imaginou. Ou seja, o que num foi experiência, no outro é pensamento, é conclusão, é raciocínio, etc., etc. Ora, das duas visões do quadro, a minha e a do Max Friedlander, qual é a mais verdadeira? Ora, o Max Friedlander escreveu um livro e o livro dele vem, salvo a hipótese de falsificação, ele vem sempre com o mesmo texto em todas as edições. E todo mundo que lê o livro do Friedlander lê o mesmo livro. Mas a experiência que ele teve do quadro foi uma só. Então, o Friedlander, evidentemente, ele percebe o quadro melhor do que os seus leitores. Tanto que é ele que está ajudando os leitores a percebê-lo e não o contrário. Tá certo? Qual é a experiência que pode ser validada? A dos leitores, que é coletiva e corresponde, uma corresponde mais ou menos à outra. Mas a dele não. Então, o que acontece com a noção positivista de experiência? Só vale a experiência que aquela coletividade de filósofos, cientistas e professores positivistas endossaram todos igual. Só que, primeiro, isso é uma redução da experiência aos seus aspectos mais elementares e irrepetíveis e apropriáveis coletivamente. Toda experiência qualitativamente diferenciada fica excluída. Então, esta apologia da experiência é, na verdade, uma proibição da experiência. Você só pode ter a experiência tal como eles a recortaram. Então, as experiências mais altas, mais ricas, mais complexas e mais instantâneas, como a de Santa Teresa vendo Jesus. Então, Santa Teresa via Jesus durante 30 segundos e ele falava para ela enciclopédias inteiras, do qual ela explica um pedacinho. Eu não tenho essa capacidade, eu não posso refazer a experiência dela, eu posso refazer imaginativamente certos aspectos depois que ela me contou. Tá certo? Ora, da experiência dela, quanto é verificável? Eu digo, nada. E ela pode me contar o que ela viu. Tá certo? Mas não pode reproduzir aquilo para mais ninguém, para que todo mundo veja a mesma coisa. Do mesmo modo, quando o Max Friedlander viu um quadro, o que ele explica para você é só uma parcela do que ele percebeu. O que ele explica é necessariamente menos do que ele percebeu. Porque ele percebeu no simultâneo e ele tem que escrever, desgraçadamente, palavra por palavra, que dá um trabalho miserável. E quando ele chega lá na página 30 da descrição, ele já esqueceu o que estava no começo. Então, ele tem uma experiência rica e intransmissível. Essa experiência é válida para o positivista? Não. Então, o mesmo sujeito que diz que só existe experiência individual é o primeiro que proíbe a experiência individual e só aceita a experiência coletiva que é igual para todo mundo. Então, isso é filosofia? Não, isso é ideologia. Isso é ideologia de classe. Isso é defesa de uma classe privilegiada. E é por isso mesmo que o Erich Voegelin classifica o positivismo como uma das ideologias de massa letais da modernidade. Então, é a ideologia que justifica o poder tecnocrático que está na mão dos intelectuais iluminados, que só eles sabem o que é verdadeiro e o falso. Então, filosoficamente, isso não se sustenta de maneira alguma. Não que os preceitos positivistas em si sejam errados. Na formulação geral deles, ué, eles estão certos. Qual é o teste da verdade? Quando eles só têm dois testes. Ou é uma verdade formal, lógica, que você verifica analiticamente, mas que não se refere a nada da realidade, só se refere ao esquema de possibilidades. Ou é uma verdade de fato que você tem que averiguar na experiência. É a coisa mais verdadeira. A regra em si, ela não está errada. Ou como diria Leibniz, ela está certa naquilo que ela afirma, mas ela está errada naquilo que ela nega. Na medida em que, com base nesse preceito, você pretende excluir certas modalidades de conhecimento, dizendo que não são conhecimento, você falsificou a regra mesmo que você acabou de enunciar. Eu digo, se só é válido, André, a experiência, tá certo? E se, ao mesmo tempo, só existem entes individuais, então só existe a experiência individual, e no fim das contas, o único critério de veracidade é a experiência individual. Mas só tem acesso à veracidade da experiência o sujeito da experiência, o cara que vivenciou aquela experiência. E esta é, vamos dizer, a minha teoria da testemunha solitária. O único conhecimento que é absolutamente certo, tirando as verdades universais formais, tá certo? É aquele da sua experiência direta, que só você teve. Por exemplo, a testemunha de um crime. Eu vi um sujeito matar o outro. Quem mais viu? Mais ninguém, só eu. Eu não posso provar a veracidade do meu testemunho, mas também não posso escapar dela. Então, só eu sei aquilo lá. Tem um poema do Ungaretti, do Giuseppe Ungaretti, que ele fala de um velhinho turco que ele conheceu numa pensão, né? E era um velho, assim, de uma vida miserável, isolada, e daí, e ele diz assim, e talvez, eu não lembro como é italiano, ele diz, e talvez só eu sei que ele existiu. Não teve testemunho, o testemunho fui eu. Então, como é que eu posso provar que ele existiu? Que ele fez isso, mas aqui ninguém viu, ninguém ligava para ele. É testemunha solitária de uma existência humana inteira. Este é o conhecimento certo. Isto é simbolizado para nós por Jesus no Alta Cruz. Ele sabia tudo o que estava se passando, mas só ele sabia. Os seus próprios apóstolos fugiram. Então, Jesus na Alta Cruz é a máxima testemunha solitária. E isto, vamos dizer, é um símbolo bíblico que nós jamais podemos esquecer. O Logos encarnado, pendurado na Alta Cruz, tá certo? É a testemunha solitária do conhecimento universal. E não há outras testemunhas. Então, isso quer dizer que o que quer que você conheça efetivamente, você conhece como Jesus conheceu do alto da cruz. Ou seja, é uma verdade comunicável, mas não provável. Você pode dar o seu testemunho, mas você não pode prová-lo. O seu testemunho pode ser usado como elemento de prova, mas não há prova do próprio testemunho. Então, no entanto, você vê que praticamente toda a tradição filosófica, entre aspas, do mundo ocidental, tomou a forma da busca de um discurso universalmente válido que tenha que se impor obrigatoriamente a toda a humanidade, ou pelo menos a todas as pessoas qualificadas para compreendê-lo. É o contrário da testemunha solitária. Então, quando os positivistas se voltam contra os grandes sistemas metafísicos que pretendem, né, dizer tudo sobre a estrutura inteira da realidade, os positivistas têm toda a razão. Só que acontece o seguinte, eles fazem pior ainda do que os metafísicos. Quer dizer, veja, Platão, isso aí todos os grandes estudiosos de Platão dizem isto. Platão jamais quis montar um sistema. Ele jamais quis fazer um sistema de teses universalmente válidas. Ele mesmo ele diz explicitamente que ele tem ojeriza, que ele tem horror disso. Ele diz, eu jamais vou escrever uma obra sistemática, um manual, uma série de princípios. Porque a filosofia para ele era a permanente busca da sabedoria. E o aperfeiçoamento e a busca da ordem na sua própria alma, que ele passava para os outros como um exemplo. Tá certo? E Isso quer dizer, Vander, que o maior metafísico de todos os tempos nunca fez um sistema metafísico. Não tinha tempo para perder com essa bobagem. Ele estava tratando de uma coisa, um problema real, que era a ordem da sua alma, e de outro problema real, que era a ordem da sociedade em torno. A ordem ou a desordem? Será a ordem da alma dentro da desordem da sociedade. Tá certo? Então, criar um sistema de teses universalmente válidas é a própria negação da testemunha solitária e é a fuga às responsabilidades da testemunha solitária. Você não aguenta saber sozinho uma coisa que os outros não sabem. Você não aguenta trazer em você mesmo a única prova da verdade que você tem. Você quer que os outros confirmem. Ou seja, você sofre da síndrome do piu-piu. Você prefere confiar nos outros do que nos seus próprios olhos. Então você pergunta para os outros se você viu determinada coisa. Será que eu vi um gatinho? Então, isto é a covardia organizada. Platão tinha plena consciência da situação da testemunha solitária, porque ele tinha visto a testemunha solitária na pessoa de Sócrates. Sócrates era um portador de uma verdade que era inacessível à maioria. Dele ensinar para quem se abrisse àquele ensinamento. Então, Sócrates ensinava, mas Sócrates podia provar aquilo que está dizendo de jeito nenhum. Tanto não podia provar que as partes mais altas e mais importantes do ensino eram transmitidas sob a forma de narrativas míticas e não de teorias que pudessem ser discutidas. Então, a testemunha solitária chega ao ponto de ser tão solitária que os outros a matam. Para desaparecer com o seu testemunho, sumir com o seu testemunho. Ou seja, a coletividade, ela nega a verdade que está no testemunho da testemunha solitária. Ora, então chega um dia na vida em que você vai ter que fazer a seguinte escolha. Eu quero a verdade, mesmo que eu não consiga prová-la e mesmo que eu não consiga transmiti-la para ninguém, ou eu quero só aquilo que eu possa partilhar, ter em comum com os outros e ser confirmado nas minhas crenças por todo mundo, por todos os meus colegas, por todos os meus pares, assim por diante. Na primeira hipótese, você é um filósofo. Na segunda, você é um professor universitário, um intelectual no sentido moderno. Isso aí, vamos dizer, é também uma outra coisa que é uma tensão insolúvel. Porque algo da participação tem que existir, senão não existe comunicação. Tá certo? Porém, essa participação não pode ser chegar até aquele ponto em que o conteúdo do seu testemunho se transforma num sistema de teses, que tem que ser aceito por todo indivíduo capaz de pensamento racional. Tá certo? Quer dizer, não é próprio da sabedoria ela poder se cristalizar em fórmulas. Então, é por isso que Deus já vai passou doutrina nenhuma. Você vai lá ler a Bíblia. Na Bíblia o que tem? Você tem histórias, você tem mandamentos, você tem conselhos, você tem mitos, você tem poemas. Você não tem uma afirmação metafísica. E quando os caras tentam extrair daí um sistema de teses, criando uma teologia, começa a controvérsia que já dura 2000 anos. E nas controvérsias, se você lê a história dos concílios, por exemplo, não é isso? E dos vários cismas, você vê que muitas vezes os caras tentavam resolver as suas divergências na porrada. Ou seja, os teólogos se esmurravam uns aos outros. Por que você esmurra uma pessoa? É no desespero, de ver que ela não aceita as suas provas, que para você são universalmente válidas e obrigantes. Eu digo, mas se é tão obrigante para mim, por que, que não é para ele? Daí você não aguenta isso e você sai na porrada. Quer dizer que a discussão teológica, tá certo? Ela esbarra em dificuldades intransponíveis, porque o discurso universalmente válido, lamento informar, não existe. Existe a verdade. E a verdade é acessível. Mas há um limite para a sua transmissão. Então, só quem pode impor verdades universais ao ser humano é Deus. O ser humano está limitado às possibilidades do seu próprio testemunho solitário, que pode ser compartilhado, com pessoas afins, pessoas que se abram à mesma experiência e que parcialmente podem ter acesso a uma experiência similar e concordar com você em parte. Você vai ver que entre os alunos de Platão, pouquíssimos tiveram tanta boa vontade quanto Aristóteles. Aristóteles tinha tanto amor, tanta admiração por Platão, que dizia, Platão é tão bom, tão bom, tão bom, que o homem mau não tem o direito de elogiá-lo. Então, ou seja, para você elogiar Platão, você já tem que ter uma certa qualidade. E, no entanto, ele não conseguiu enxergar as coisas exatamente como Platão as viu. Ele viu de uma outra maneira. E essa tensão do platonismo aristotélico, a tensão interna da academia, ali está, nessa tensão, está a própria natureza da filosofia, que nasce da experiência intransmissível da testemunha solitária e se propaga através de uma comunicação dialogal, como nós fazemos aqui. Eu não estou tentando provar nada para vocês. Eu estou tentando sugerir, tá certo? E inspirar vocês. Não provar os pontos, né? Claro, existe prova, mas somente contra aqueles setores da realidade que são facilmente percebidos por todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, existe prova no nivelamento por baixo. E se nós só aceitamos os conhecimentos dos quais nós podemos dar provas universalmente válidas e obrigantes, isso significa que nós só aceitamos aquilo que está nivelado por baixo. E que está nivelado por baixo, vamos dizer, pelo limite da classe falante que criou esses limites. Então, assim, só é legítimo perceber o que nós percebemos. O que quer que esteja acima de nós não existe. Então, por trás disso existe uma reivindicação de poder absolutamente demencial. Quando você vê com o filósofo fundador do positivismo, claro que já existiam ideias positivistas soltas aqui e ali, mas o cara que criou o sistema positivista inteiro morreu louco. Eu digo, olha, ele tinha boas razões para morrer louco. E desde quando ele estava louco? Só no instante que morreu? Provavelmente já estava louco desde muito antes. Então, se acontecer de eu morrer louco, nenhuma das minhas palavras será impugnada por isso. Por quê? Porque eu não tenho um sistema metafísico pronto. Eu não tenho normas universais válidas para todo mundo. Eu só disse o que eu percebia naquele momento. Portanto, se eu fiquei louco no outro momento, não influi nem contribui. Mas o positivismo é um sistema, ele é baseado na ideia da unidade integral do conhecimento científico. Mais adiante nós vamos ver, talvez não dê para ver hoje, mas na outra aula nós prosseguimos com esse mesmo texto. Então, a unidade da razão, a unidade do conhecimento científico é a base do positivismo. Então, este é vamos dizer, um sistema de normas universalmente obrigantes que determinam o que se pode conhecer e o que não se pode conhecer. O que é conhecimento, que pode ser conhecimento e o que não é conhecimento. Bom, então o cara inventou o sistema todo e ficou louco. Ele provavelmente já estava louco no tempo que concebeu o sistema. Então, isso aí não é, vamos dizer, não é coincidência. Não é isso? Então, assim, eu tenho por norma, assim, por exemplo, não confiar em advogado ladrão. Não confiar em médico doente, não confiar em economista pobre, como Karl Marx, tá certo? E também não confiar em filósofo louco, como Comte ou Nietzsche, tá certo? Assim como também eu não gosto de ler livros de autores suicidas, porque eu posso ser tentado a fazer a mesma, seguir o seu exemplo, tá certo? Então, voltando e resumindo tudo. Desde o início, desde Sócrates e Platão, A filosofia é o empreendimento da testemunha solitária que percebeu o que os outros não percebem e que não tem nenhum meio de impor as conclusões da sua experiência aos outros. Ela pode comunicar e sugerir e inspirar, mas não pode provar e tornar aquilo obrigante. Ao passo que a preocupação número um dos positivistas, assim como de René Descartes, foi de reduzir todo o orbe do conhecimento àquilo que é universalmente probante, e o resto não serve. Então, é claro que isso não é filosofia, isso é uma ideologia de classe, é um instrumento de domínio. Tão ruim quanto o marxismo. Então, que o horizonte mental brasileiro tenha ficado entre essas duas hipóteses já mostra, vamos dizer, a profundidade da nossa miséria. Tá certo? E quando a gente vê, por exemplo, o pessoal inspirado na escola analítica, o positivista, né, que adere, por exemplo, ao liberalismo, você vê que, por exemplo, essa tendência positivista tem uma influência enorme nos economistas da escola austríaca, e que são muito bons quando analisam a economia ou quando falam mal do socialismo. Tá certo? Mas quando eles se metem a explicar como a sociedade realmente funciona, né, daí isso é um desastre, né? Por exemplo, quando você lê o livro do Hayek sobre Caminhos da Servidão, que é a crítica do socialismo, você fica maravilhado. Ele fala, bom, então o cara já explicou o que não é, agora vamos ver o que ele diz que é. Daí você pega e lê qual é a grande obra dele, Direito, Legislação e Liberdade. Tá certo? Eu acho que não tem uma linha ali que você possa aceitar. Tudo ali me parece autocontraditório, posso estar enganado. Então, o pessoal liberal é profundamente influenciado por essa coisa positivista analítica. Eles gostariam que a discussão pública fosse limitada àquelas esferas que podem ser cientificamente comprovadas e, portanto, que são obrigantes para todos. O resto, para eles separam como juízo de valor, como crenças, como religião, como fé subjetiva, etc., etc. Ou seja, você apaga o orbe inteiro das experiências mais importantes, né, e diz que só aquele pedacinho pode ser discutido racionalmente. Mas acabamos de ver que a própria noção de experiência, como eles a expressam, é autocontraditória. Né? Porque se só existem entes individuais, então só existem experiências individuais de entes individuais. Pior, só existem experiências individuais de aspectos momentâneos e passageiros de supostos entes individuais. Aí chegamos no negócio do Hume, né? Olha, Hume chegava a isso, não existe sequer experiência, existe somente sensações atomísticas. Não é isso? Quando o Wittgenstein diz, não, o mundo é o conjunto dos fatos atomísticos, eu digo, mas existe um fato atomístico? Ou será que o seu pretenso fato atomístico também não é uma coleção, né, de aspectos menores que você está agrupando indevidamente sob o nome universal de fato atomístico? Por exemplo, eu vi um gato, digo, ah, isso é um fato atomístico? Eu digo, não, fato atomístico é o seguinte, você teve a percepção de vários pontos no espaço que você juntou sob o nome de gato. Então, o fato atomístico seria somente aquelas percepções individuais, isto se elas não se dividirem em outras menores ainda. Então, quer dizer, a noção de experiência, tal como a escola positivista a consagrou, ela se eletrocuta a si mesma. A não ser que ela continue usando secretamente a noção aristotélica das formas substanciais. Então, ela percebe uma forma substancial e diz que é um fato atomístico. Então, tudo isso, evidentemente, é fraude. O que não quer dizer que, sob certos aspectos, vamos dizer, que as regras positivistas consideradas em si mesmas, independentemente da sua aplicação, sejam erradas. Não, as regras até que estão certas, mas na medida em que elas pretendem ser exclusivas e expulsar do universo do conhecimento, né, os continentes inteiros da experiência, então a coisa vira autocontraditória e não é realmente para ser levado a sério. O requinte lógico que o indivíduo põe no exercício disto não melhora em nada a sua situação. Quanto mais requinte lógico para falar uma besteira, mais burro você prova que você é. Né? Então, olha, esperto é o sujeito que percebe uma coisa complexa num relance. O outro que, para perceber uma coisa simples, precisa de uma demonstração lógica que dura 1 ano e meio, é porque ele é burro. Né? Então, é esse exatamente, vamos dizer, esse é o que exatamente é o inverso da filosofia. Tá certo? A gente quer entrar na filosofia, a filosofia está inteira em Platão. A filosofia é Platão e Platão é a filosofia. Ele que começou esse negócio e já deu o universo inteiro. E já explicou desde o início, só não existe sistema. Isso aqui é tudo, vamos dizer, experimental no sentido da palavra, tentativo, né? Isso aqui são tentativas, né? E não, nada disso é obrigante para ninguém. Então, você vira o Alfred Taylor, que é um dos grandes expositores de Platão, que eu estou lendo o livro dele agora, estou absolutamente maravilhado. Ele diz assim: foi uma feliz e infeliz coincidência que o primeiro grande gênio da escrita filosófica fosse também um grande gênio da arte dramática. Porque Platão não escreveu um tratado, Platão só escreve os diálogos que são que obras teatrais. Né? E, portanto, são obras de arte que antes sugerem do que afirmam. Então, é uma grande fortuna para nós, porque tudo aquilo chega para nós, vamos dizer, como obras de uma beleza incomparável, coisa que nos inspiram, nos elevam, tá certo? Mas que, ao mesmo tempo, se você quiser reduzir a um sistema de afirmações explícito, você não consegue. Isso aí, todos os grandes estudiosos de Platão, eles perceberam isso, falaram: não existe um sistema de Platão. Então, mais ainda, existe um segundo elemento. Tanto Taylor quanto outros estudiosos de Platão, Friedlander, o Erich Wögerlin, Julius Stenzel, muitos, não? Insistem nisto. Para Platão, a filosofia era eminentemente educação, e sobretudo autoeducação, não a criação de um sistema. Tá certo? E Platão é muito claro no seguinte: não é possível aprender filosofia só por meio de aulas e de instrução. E só existe um meio de você aprender a filosofia. É você participar da busca da verdade junto com uma alma mais desenvolvida, com uma inteligência mais experimentada. Que é o que ele fez junto a Sócrates, né? Então, ele participava da busca da verdade junto com Sócrates e pouco a pouco ele foi percebendo como é que fazia. Né? E uma outra coisa importante: toda a primeira etapa das obras de Platão, os chamados diálogos socráticos, em toda essa parte importantíssima da sua obra, Platão não está tentando desenvolver uma filosofia própria. Ele está recordando e gravando os ensinamentos que ele recebeu de Sócrates, que não eram sequer ensinamentos, eram conversações. Pois aí disse Taylor, com razão, não se pode dizer que Platão foi propriamente um discípulo de Sócrates. Sócrates não tinha discípulos, né? Sócrates tinha amigos com os quais ele conversava. Não havia nenhum compromisso de discipulado, né? Como existe, por exemplo, numa universidade, ou como existe numa seita religiosa, como existe dentro de uma tarica islâmica, onde você tem que ouvir e seguir os ensinamentos do mestre. Você ouvia porque queria, você ouvia porque você apreciava aquela pessoa, você tinha admiração por ela, você gostava. Então seguia, mas não tinha um regulamento dizendo que você tem que obedecer Sócrates, né? Então, veja, Platão, até os 40 anos de idade, não fez senão registrar o que ele tinha aprendido desse seu amigo, né? Sem nenhum intuito de originalidade. E daí, deste esforço, nasceu, vamos dizer, a maior filosofia da antiguidade. Filosofia tão grande que a segunda grande filosofia que aparece, que é de Aristóteles, não se considera senão uma parte dela. E filosofia da qual, então, Alfred Whitehead diz que toda a história da filosofia é apenas uma coleção de notas de rodapé a Platão. E é mesmo. Então, o homem o que fez? Ele estava buscando, quer dizer, essa experiência interior e exterior da testemunha solitária. E estava, durante toda a primeira parte da vida, interessado somente em registrar os ensinamentos de um outro. Então, veja como isto é importante. Quer dizer, a parte da sua vida que você se dedica a expor aquilo que você aprendeu de um outro, é isto que fará de você um filósofo. Eu tenho certeza, pelo menos subjetiva, de que eu sou um bom filósofo porque eu sou capaz de penetrar nos ensinamentos de quem me ensinou, como, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos, e explicar o que ele estava querendo dizer. Explicar, às vezes, até mais claro do que ele mesmo explicou. Então, vocês estão aprendendo comigo, enquanto vocês não aprenderem a explicar as minhas ideias, até melhor do que eu, vocês não vão ter ideias próprias. Agora, no Brasil, considera-se que você dedicar um tempo à obra do outro, ao pensamento do outro, é falta de independência, é servilismo, etc. Existe toda uma cultura voltada contra o aprendizado. Quer dizer, que era aprendizado em profundidade, onde você absorve tudo o que um sujeito ensinou. E, na medida em que absorve e explica e transmuta, você transforma aquilo em seu patrimônio. E daí, desse patrimônio, começa a nascer coisas que não estavam no ensinamento anterior. Isso é o verdadeiro aprendizado da filosofia. Por exemplo, mas a nossa cultura está vacinada contra isso, porque todo mundo tem que ter ideias originais a partir dos 15 anos de idade. E daí aparecem esses monstrinhos, tipo Júlio Lemos e Joel Pinheiro, falando besteira pra caralho, coisa assim, absolutamente... Eu leio umas coisas dele que eu digo, olha, no tempo que eu era editor do Jornal do Grêmio, do Colégio Estadual de São Paulo, eu não aceitaria isso naquela publicação. E que hoje saem publicações de cultura. Acabei de ler um artigo do tal do Joel Pinheiro, em que ele mostra que ele não sabe distinguir a lei mosaica da lei natural. Para ele, a lei do Antigo Testamento era a mesma que você poderia absorver por lei natural. Digo, será? Quer dizer que existe um mandamento de lei natural que proíbe você de comer carne de porco, obriga você a pentear o cabelo com aquelas trancinhas de judeu, obriga você a andar com aquelas fitinhas. Isso é tudo a lei natural? Quer dizer, como é que um indivíduo que não sabe distinguir lei mosaica e lei natural, como é que ele se atreve a ter uma opinião sobre o que quer que seja? Então, às vezes, a pessoa tem que me mandar uns artigos do Cidadão dizendo, o que você acha disso? Fala, eu não posso achar nada. Porque um debate, uma discussão, pressupõe que os dois debatedores tenham acesso ao mesmo corpo de conhecimento, de modo que um saiba do que o outro está falando. Não é isso? Então, quando o indivíduo está muito abaixo do assunto sobre o qual ele escreve, as suas opiniões não podem ser discutidas. Só podem ser analisadas como sintomas, vamos dizer, do fracasso da sua educação. Se não como sintoma de coisa pior, sintoma de demência. Mas excluindo isso, fala, bom, eu lendo isso aqui, eu só chego à conclusão. A educação desse rapaz foi muito deficiente. Mas a opinião em si mesma não pode ser discutida. Então, o que não chega a ser uma opinião, é apenas um sintoma. Então, por exemplo, outro dia eu estava dizendo, está vendo, São Tomás daqui não era conservador. Eu digo, olha, no mundo só existiram conservadores a partir do momento que existiram progressistas. Se não há uma ideologia progressista, não tem como você opor uma reação conservadora a ela. Ora, a ideologia progressista ela só se forma no século XVIII. Portanto, a noção de conservadorismo só faz sentido a partir do século XVIII. E, no entanto, eu digo, o menino está lá raciocinando, dizendo que Santo Tomás de Aquino não é conservador. Eu falo, não sei se Santo Tomás de Aquino é conservador ou progressista. Eu falo, realmente não sei. Isso é a mesma coisa que, exatamente a mesma coisa que perguntar se ele era corintiano ou palmeirense. Eu digo, mas não existia o Corinthians e o Palmeiras no tempo dele. Hã? Então, isso não faz sentido. Depois, pior, estava lendo outro artigo, o sujeito fala, um judeu conservador no século I da nossa era. Falo, pô, antes ainda de Santo Tomás de Aquino, quer dizer, 11, 12 séculos antes de Santo Tomás de Aquino, ele já queria ver conservadores e progressistas ali. Eu digo, isso é tão elementar. Eu falo, bom, não dá para discutir uma coisa dessa. E, no entanto, isso sai, sai no site da revista Dicta, porque pretende ser uma revista cultural. Você fala, isso não pode ser discutido, pode ser analisado como sintoma, primeiro, da deficiência de educação do menino, e, segundo, como sintoma do desastre intelectual brasileiro. É compreensível que isso aconteça, por quê? Porque nos anos 50, quando você falava de literatura, você queria dizer Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, né? Roberto Salles, Graciliano Ramos, Marques Rebelo. E nos últimos 30 anos, as últimas únicas estreias foram, que eu saiba, né, a do Paulo Coelho e a da Bruna Surfistinha. Então, não é de espantar que Mutatis Mutandis, dentro das proporções, né, o jornalismo de ideias, né, que eu cresci ali lendo Otto Maria Carpó, Lívio Xavier, o Arnaldo Pedroso Dorta, Nicolas Boer, Gustavo Corsan, hoje seja representado aí pelo Júlio Lemos, Joel Pinheiro, né? Quem mais? Ou seja, é uma coisa terrível. Eu gostaria que os alunos desse curso ficassem isolados dessa miséria, né? Aprendessem a ver isso mais ou menos de longe. E gastasse o seu tempo não discutindo com essa gente. É inútil discutir com esses caras. Né? Vocês têm que aprender as coisas e assimilar com tal profundidade que quando vocês falam com autoridade. Autoridade vem do quê? Vem de autos, o mesmo. Ou seja, você é você mesmo. Você está falando de coisas que você viu, que você experimentou. É como diz Camões, o saber de experiência feita. Ou seja, você não está raciocinando a partir de palavras, de conceitos gerais que você poderia ler num dicionário. Né? Por exemplo, esse meu menino escreveu lá, não, esses conservadores ficam perdendo tempo com campanhas morais. Né? A gente não deve misturar moral com política, temos que discutir temas políticos e não morais. Né? Eu estava lendo isso e falei, mas o que eu posso achar de uma coisa dessa? Eu me lembrei da pergunta do Mané Garrincha, né? O senhor já avisou o outro time? Né? O senhor já avisou os comunistas que não é para se meter na esfera moral, religiosa, educacional, psicológica, que é para fazer só política? Já avisou? Porque os comunistas não fazem outra coisa há 70 anos se não querer mudar a mentalidade pública, a moralidade, os costumes, as reações, os valores, etc., etc. Né? E nós aqui, como nós nos atemos às definições de dicionários, dizemos. Política é política, moral é moral. Nós vamos cuidar só da política. Então, deixa a moral para os comunistas. Não é uma opinião a ser discutida. É apenas uma prova da, como diz, tecnicamente, ignorância elenque. Quer dizer, ele não sabe o que se está discutindo. Então, é que nem um bêbado que entra numa festa e começa a falar qualquer coisa. Ele não sabe do que eu estou falando, ele fala qualquer coisa. Entendeu? Né? O Brasil só tem isso hoje. Não há outra. Em toda a discussão pública, não há outra coisa, gente. Não há na internet, não há no jornal, não há em parte alguma. E não vem com essa conversa para mim que você é conservador. Digo, tanto faz ser conservador ou ser comunista, você está entendendo? Se é para falar besteira, meu filho, você está contribuindo para a desgraça geral. Não é isso? Então. Por exemplo, quando eu leio o livro do Jacob Gorender sobre o escravismo colonial, poucas pessoas são mais comunistas do que o Jacob Gorender, mais comunista do que Lênin. Então, pô, mas o cara pensou para escrever esse livro aqui, ele juntou um monte de informação, o cara pensou 30 anos para escrever. Está cheio de substância. Então, embora seja comunista, o livro ajuda. Agora, sai um conservador falando besteira aí, e você só está embolando no meio de campo, meu filho. Nós temos que parar com isso. Então, por isso que eu faço aos alunos esse apelo, não participe muito dessas discussões. Pode, de vez em quando, dar um palpitinho, mas não... Não vai com muita sede ao poste, porque o simples fato de você discutir certas coisas já te suja. E você não pode, ninguém não pode discutir com o Joel Pinheiro. O Joel Pinheiro é para ser analisado, tá certo? Que nem o Dr. Felipe Pinel, tá? Ele examinava as pacientes. Né? Você botava sentadinha no banco, diz, olha, eu vou fazer assim e ela vai reagir de tal maneira. Ela vai mostrar a loucura. É só isso. Eles são amostras clínicas. É um museu patológico. Então pode ser analisado, mas não discutido. Então nunca aceite uma discussão nos mesmos termos. Se você for dar um palpite, mantenha a distância muito grande disso aí. Tá certo? E aproveite o tempo deste seminário para você absorver essas coisas em profundidade, sabe, de coração. Buscando mesmo a verdade, sempre naquele sentido, ó, eu quero a verdade, mesmo que ninguém vá acreditar em mim. Mesmo que você ficar, sabe, morrer louco sozinho no hospício, certo? Mas eu quero a verdade. Né? Então, é isso aí. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, tenho aqui algumas perguntas. Aqui é a pergunta do Eduardo Gaio. Diz o seguinte. Há duas semanas tive de fazer uma apresentação em uma sessão clínica no nosso hospital, onde eu trabalho, e lá pelas tantas disse que a medicina não era uma ciência, mas sim uma técnica, já que se utilizava de várias ciências para uma finalidade clara, a cura dos doentes. Essa afirmação despertou a ira de um colega que, uma semana depois, fez uma apresentação pública com óbvio direcionamento para o que eu tinha falado, simplesmente afirmando que era claro que medicina era ciência. Na frente de todos, me entregou A Lógica da Pesquisa Científica, de Karl Popper, Introduction to the Philosophy of Science, de Robert Klee, e Discovery and Explanation in Biology and Medicine, de Kenneth Schaffner. Estou errado? Medicina é ciência? Olha, Eduardo, onde eu queria ter que fazer o seguinte, perguntar para o cara, então, o que ele entende como técnica. Qual é a distinção, né? Qual é a distinção que ele vê entre ciência e técnica? Então, toda a ciência ela se encaminha à unificação dos princípios explicativos. Então, para que a medicina fosse uma ciência em sentido estrito, seria preciso que ela conseguisse reduzir a princípios explicativos algo como, por exemplo, eu vou dizer, a fisiologia e todo o campo da medicina psicossomática, da psicologia, etc. Isso é materialmente impossível. Então, está na cara que é uma técnica. No entanto, existe, vamos dizer, uma forte tendência de puxar a medicina para o lado científico. Isso é tentar cada vez mais unificar os princípios explicativos. Mas isso está tão longe de acontecer. Então, é uma coisa dizer, a ciência é uma técnica que aspira a ser uma ciência. Isso é o máximo que nós podemos... É uma técnica que aspira a ser uma ciência e gostaria de ser uma ciência, mas que não conseguiu ser ainda. O fato de que quase todos os procedimentos que ela emprega tenham algum fundamento científico, isso não faz dela uma ciência de maneira alguma. Isso assim como, por exemplo, sei lá, a fabricação de aviões não é uma ciência. O simples fato de, aliás, uma ciência se esgota a sua finalidade na produção do princípio explicativo. Não é isso? Quer dizer, em toda a ciência tem uma diferença, vamos dizer, clara entre o que é a ciência e o que é a sua aplicação. Não é isso? Então, a aplicação de uma ciência nunca pode ser feita de maneira pura. Isso é impossível. E, no entanto, a parte teórica que constitui o conteúdo científico, propriamente dito, busca ser o mais puro e límpido possível, quer dizer, não misturando com princípios de outra ciência e não dependendo de princípios de outra ciência. Tá certo? Embora possa ser, de certo modo, solidário com eles. Né? Então, Quer dizer, a única. Se você quer saber, a única ciência mesmo que existe é a física. O resto é tudo, são tudo imitações e coisas que tendem a. Que procuram se basear no modelo da física, mas estão longe de poder. Mesmo na física você tem. Você não pode dizer que você tem uma teoria unificada ainda. Né? Busca-se uma teoria unificada. Isso. Está quase chegando lá. Tá certo? Biologia não tem ainda. Também é a mesma coisa. Biologia também tende a buscar princípios unificados. E a finalidade da atividade científica, ela se esgota na produção do princípio explicativo. Quer dizer, a aplicação de uma ciência não faz parte da ciência. É assim como as várias aplicações da física, que tem aplicação em tudo, até todos os domínios da realidade, não são parte da física. Por quê? Porque elas não afetam a estrutura explicativa, não afetam a teoria. Quer dizer, o indivíduo não sabe que a ciência é uma atividade eminentemente teórica. Não é isso? Então, daquele está tão seguro, é uma ciência, tá bom, então agora você me explica a diferença entre ciência e técnica. Você vê que o sujeito não sabe, que se ele soubesse, ele, quer dizer, para ele a palavra ciência representa um valor. Então não é uma questão objetiva, é questão de que ele achou que você estava falando mal da medicina. O que já prova que é um analfabeto, não importa quantos livros ele cite. Então, você não tem que discutir com ele, só perguntei, tá bom, a medicina é uma ciência, então agora você me explica a diferença entre ciência e técnica. Existem outras perguntas aqui. Aqui, o Mário Jorge me pergunta, quais são esses seis grupos que controlam a mídia americana? E eu não tenho os nomes aqui, mas eu tenho aqui uma reportagem que saiu outro dia, eu acho que no Accuracy Media, que dá lá certinho. Eu vou procurar aqui e ter duas semana que vem. Também o próprio Mário Jorge pergunta: interessei-me pelo exercício proposto recentemente no Trotsky, o exame de consciência para a identificação das ideias de origem gnóstica. Então, quais são, afinal, as ideias de origem gnóstica mais comuns? Só poderiam nos dar alguns exemplos? Bom, o primeiro e o mais óbvio é a revolta contra a estrutura da realidade. Quer dizer, quando você sente o universo como uma máquina hostil calculada para ferrar com você. Então, em certos momentos, todos nós somos gnósticos, né? Mas quanto dura esses momentos? E qual é a influência que isso deixa em você? Qual é a marca que isso deixa em você? Então, essa é a. Quer dizer, o sinal claro do gnosticismo é esse, a rejeição da realidade. Então, em algum momento todo mundo sente isso, né? Mas o problema é a credibilidade que você concede a isso. Quer dizer, em que medida isso afeta a sua conduta, afeta os seus julgamentos sobre outras coisas? Quando você se sente injustiçado por Deus, por exemplo, é claramente uma atitude, um sentimento gnóstico. Então, se você entender que o gnosticismo não é uma teoria, não é uma doutrina, mas que ele é um aspecto da experiência da realidade, então todo mundo passa pelo gnosticismo. Né? Só quando você tenta teorizá-lo, ele funciona mais ou menos como aquele negócio da hiperreflexão do. Da logoterapia, quer dizer, é uma ideia maligna que ela só permanece atuando quando você não faz uma tentativa de levá-la a sério, de aceitar plenamente como verdade e continuar raciocinando a partir dela. Então, logo que você faz isso, a ideia se desfaz no ar, porque ela só se sustenta como impressão momentânea. E como impressão momentânea, ela é válida, porque simplesmente é a expressão do estado de espírito. Na medida que você tenta transmutar aquilo numa teoria geral, numa doutrina, a coisa falha completamente. Existem alguns textos que poderiam nos ajudar a fazer esse exame. Talvez as Confissões de Santo Agostinho. Guilherme Peixoto pergunta: infinito quantitativo não pode existir em ato. No entanto, sabemos que a totalidade da existência é infinita. Mas a existência não está dada em ato? Fala, claro que não. Se a existência estivesse dada em ato, tudo já teria acontecido. É? Mas existem ainda coisas por acontecer, como dizia Nietzsche, muitas auroras que ainda não se levantaram. Tudo isso está em potência, você não sabe se vai acontecer ou não. Então, só o que existe em ato é o que é permanente e imutável. Então, Deus, a eternidade, são coisas imutáveis. Então, estão em ato permanente. Mas a existência temporal, pelo simples fato de ser temporal, ela não pode ser dada em ato. Ela tem aspectos atuais e aspectos potenciais. Você pode olhar para você mesmo. Você existe em ato? Só no que você fez até agora. E o que vem depois? Está apenas em potência. Então, a permanência dessa potência em você mostra que você não está perfeitamente em ato. Né? Então, e esta é exatamente a característica fundamental da existência temporal, é essa. Quer dizer, é uma mistura de potência e ato. Leandro Melo Ferreira pergunta: não seria adequado diferenciar as pretensões científicas e políticas do neopositivismo? Ou se pode afirmar que as pretensões científicas, no fundo, não vão muito além de adornos ou pressuposições ideológicas de uma ambição política? Ele diz: bom, as duas coisas são válidas, porque é o que eu disse, aqueles preceitos positivistas, eles não são errados em si. E aí tem que raciocinar como Leibniz, aqui são coisas certas no que afirmam e erradas no que negam. Quer dizer, se você pode aceitar, por exemplo, que o único teste da realidade é a experiência. Eu digo, não há nada de errado nisso. Tá certo? Agora, quando você diz que só existe a experiência atual efetiva de certos objetos e você nega outras possibilidades de experiência, então aí você mesmo está legislando para muito além da experiência. Quais são os limites da experiência? Se fosse possível levar os preceitos do positivismo a sério, você teria que aceitar, você teria que relacionar mais um com Edmund Husserl. Edmund Husserl parte de um preceito positivista. Quer dizer que só interessa o que está dado na experiência. Mas, diz ele, a experiência tem que ser descrita tal e como ela se apresenta. Sem você, vamos dizer, lhe acrescentar julgamento de tipo normativo que excluam este ou aquele aspecto, mas é exatamente isso que o positivismo faz. Então, por exemplo, se quando diz os julgamentos de valor não podem, se não existe fundamento empírico dos julgamentos de valor, eu digo, mas escuta, mas não tem um treco chamado experiência estética? Então, a experiência estética ela tem que ser excluída. Por quê? Porque ela depende, vamos dizer, da qualificação do sujeito. Assim como, por exemplo, vamos supor, experiência profética, mensagem profética. Para o profeta que recebeu a mensagem, não há experiência mais real, mais intensa e mais autoprobante do que a mensagem que ele recebeu. É uma coisa mais intensa, mais nítida do que qualquer experiência sensível. No entanto, é só ele que tem. Eu digo, bom, por que a experiência se limita a um indivíduo, ela se torna inválida? Se você responder sim, então você entrou em contradição com a própria norma positivista de que só existem entes individuais. Quer dizer que a norma empirista do positivismo entra em conflito com a sua norma nominalista. Que só existem os indivíduos. Então, só existe experiência individual. E a própria noção de a experiência é um universal abstrato. que não tem outro referente senão as experiências individuais. Então, se é assim, como excluir qualquer experiência individual? É? O problema com o positivismo é esse. Então, filosoficamente, a coisa não se sustenta. E se ela não se sustenta, então qual é a base? Se não se sustenta filosoficamente, então qual é a base de sustentação dela? São duas. Primeiro, a sua utilidade prática na organização do conhecimento científico e tecnológico. E, na mesmíssima medida, a criação e consolidação do poder da classe social incumbida dessas duas coisas. Então, é ideologia, na verdade. O preceito positivista, do primado da experiência, ele só vale se ele próprio for aplicado cientificamente. Mas a sua aplicação científica exigiria, em primeiríssimo lugar, a aceitação do dado mais óbvio, que é justamente a individualidade da experiência. E o que já traz como consequência imediata que as experiências intersubjetivas, confirmáveis por uma coletividade, são experiências de segunda ordem. Então, não são experiências no sentido mais puro da coisa. Por exemplo, se você fizer a experiência científica, meu filho, não é uma experiência primária. Ela é um recorte abstrativo. É uma experiência produzida já dentro de um recorte abstrativo e que tem um suporte teórico. Quer dizer, sem a teoria não existe a possibilidade da experiência científica. Então, é como se a experiência científica, ela só é experiência, assim, como dizer, analogicamente. A rigor, ela não é experiência. A experiência científica é uma etapa, uma fase, um capítulo de um raciocínio. Você tem aí uma sequência silogística e certos pontos da sequência são preenchidos por dados de experiência. Mas se você retirar esses dados de experiência da teoria geral no qual eles se encaixam, eles não fazem o menor sentido. Então, por exemplo, você toma o experimento que. Até os experimentos imaginários de Galileu. Por exemplo, a experiência, vamos dizer, de um cilindro que rola numa superfície idealmente sem atrito. Bom, é a experiência que não dá nem para realizar, mas a gente pode concebê-la. Mas o que ela significa fora da lei de inércia de Galileu? Não significa nada, né? E a lei da inércia é uma hipótese geral, uma teoria. Então, o experimento está integrado na teoria e só faz sentido dentro dela. Então, ele não é uma experiência no sentido positivista da coisa. Está entendendo? Ele é uma experiência já de segunda ordem. Ele não é uma experiência, não é um dado de experiência. Ele é um elo dentro de uma cadeia silogística. Que só faz sentido dentro dessa cadeia silogística. Então, se você fosse empirista para valer, você não pode começar por tomar como base a experiência científica. Seria teria que partir com a experiência na sua fonte direta, da experiência individual, como pretendia Husserl. Então, entender, por exemplo, que a experiência científica é somente uma fração imensa, uma fração imensamente pequena, infinitesimal, do mundo da experiência. E é uma experiência que só vale em certas condições que a própria ciência delimita. Então, em qualquer experimento científico existe tanto de experiência quanto de teorização. Uma coisa é inseparável da outra. Então, qualquer experimento científico, por definição, não é positivista. Então, você imagina, por exemplo, toda a física teórica. Ela não depende de experiência absolutamente. Quer dizer, ela usa um ou outro dado e faz uma imensa construção matemática em cima. Depois dessa construção matemática, ela deduz certos testes possíveis. E procede, então, a fazer esses testes, que a confirmam. Tá certo? Os testes por si mesmos, fora da teoria, eles não fazem o menor sentido. Então você não pode dizer, tomar como dados, dados da experiência. Né? A experiência, toda experiência em ciência é um elo de uma cadeia de raciocínios. É um elo dentro da teoria. Então, de certo modo, a própria prática científica está desmentindo esse preceito positivista todo dia. Na medida mesmo que o aplica, o desmente. Por quê? Porque esses não são princípios gerais. Acontece o mesmo problema aqui que na famosa discussão com os liberais. Né, quando eu disse para ele, a liberdade não é um princípio. Né? Um princípio é uma norma universal que pode ser aplicada universalmente sem levar a contradições. Como o próprio princípio de identidade, por exemplo. Tá certo? Agora, se o que você tomou como princípio, a aplicação dele leva a contradições, então é porque não é um princípio, não tem validade universal, é apenas uma regra que serve para certas situações e dentro de certos limites. E o princípio empirista é assim mesmo. Ele só vale se ele for, vamos dizer, limitado pelas condições concretas da experiência a que você se refere. Então, não pode ser aplicado assim universalmente. Então, o positivismo vale como, vamos dizer, um conjunto de regras empíricas limitadas para certas situações. Então, vale até, vamos dizer, como uma recomendação de sabedoria, você se ater à experiência. Né? Mas, tão logo universalizado, ele perde qualquer valor, porque ele leva a contradições. A própria noção de experiência acaba sendo autocontraditória. Então, um ser humano, vamos dizer, normal, ele não se pauta nem pelo pensamento abstrato, puramente abstrato, e nem pela pura experiência. Ou seja, não é nem racionalista e nem empirista. Ele é uma mistura das duas coisas. Eu já sinalei, já escrevi isso no próprio livro sobre Aristóteles, dizendo que esse aspecto racionalista e empirista, os dois estavam contidos dentro do aristotelismo num estado de tensão permanente. E que depois eles se cristalizaram, eles se coisificaram em escolas. Né? Ao ponto de você ter o racionalista radical, que era Spinoza, que negava qualquer valor ao conhecimento de experiência, e o empirista radical, que é John Locke, que diz que tudo você aprende com a experiência. Que você nasce sem saber nada e que tudo vem da experiência sensível. É claro que não é nenhuma coisa nem a outra. Por quê? Porque é um pouco de uma coisa e um pouco da outra, e permanente tensão, sem possibilidade de solução. Ou seja, o elemento racional e o elemento empírico, os dois estão presentes no nosso conhecimento de modo inseparável e sempre conflitivo. Esse conflito está na nossa estrutura. Né? Então, é aí que você vê a imensa superioridade de Aristóteles perante esses filósofos que surgiram depois, na modernidade, porque os aspectos conflitivos estavam dentro dele. E aquilo que, no pensamento de Aristóteles, na alma de Aristóteles, eram aspectos opostos e dialeticamente conflitivos da realidade, de repente se separam e se consolidam, se coisificam em escolas estanques. É? Onde você tem que optar por uma ou por outra. Então é a mesma coisa com o progressista e o conservador. É? Eu falo, raciocinar como o Rosenstock. É? Ninguém pode ser conservador ou progressista, porque uma pessoa normal é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, também, ninguém pode ser racionalista ou empirista, porque a pessoa normal é as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Sem poder estabilizar numa, nem na outra, nem conseguir uma síntese perfeita das duas. Não, quer dizer, esse conflito ele é permanente, ele faz parte da estrutura da realidade. Então, por que que é assim? Vou dizer por que que é assim. Pode existir, vamos dizer, algum tipo de conhecimento que nasça exclusivamente do pensamento humano, e que não dependa da realidade em torno, considerado no seu conteúdo abstrato, sim, mas considerado como conhecimento efetivo que o indivíduo concreto teve de alguma coisa, já não pode. Porque o que quer que você pense, você pensa dentro da realidade na qual você existe. Né? Então, aquilo é um acontecimento dentro da realidade total. Quando René Descartes pensou, penso logo existo, eu digo, aonde aconteceu isso? Só na mente de René Descartes? Eu digo, não aconteceu na realidade, é? Quer dizer, dentro da realidade, um sujeito pensou tal coisa. É? Então, você não pode dizer que isto é puramente mental, puramente abstrato. Eu falo, não. Então, a nossa experiência cognitiva interna, ela está acontecendo dentro da mesma realidade onde estão os dados dos sentidos, os entes materiais, etc, etc. Então, isso quer dizer que qualquer pensamento que você tenha, ele é ao mesmo tempo, ele é uma forma pura, por exemplo, universal. Quando você pensa A igual a, por exemplo, né? Então esse é um elemento de lógica pura que não depende da experiência. Considerado em si, sim. Porém, quando você o pensa, e quando você o entende, isso é um fato concreto que aconteceu a uma pessoa concreta, dentro da realidade. Esses dois aspectos, o aspecto lógico puro e o aspecto, por assim dizer, psicológico existencial, eles são inseparáveis. Então, se você disser, olha, os teoremas da geometria, eles são independentes de qualquer experiência. Né? Eu digo, sim, e quando descobriram isto? Né? Se ninguém tivesse descoberto, nós não saberíamos disso até hoje. Então, isso quer dizer que, num certo momento, a atividade pensante de um sujeito chamado Euclides, né, que existia num certo momento, num certo lugar, cruzou com uma outra ordem de realidade, que é puramente lógico, universal e inespacial, intemporal. Tá certo? Mas esses dois aspectos, o do conteúdo lógico pensado e o da mente pensante, eles são inseparáveis na realidade. Você os separa por abstração? Como a imensa, excelente, maravilhosa discussão que Edmund Husserl nas investigações lógicas faz sobre o que é a psicologia do pensamento e o que é a lógica pura, quer dizer, a pura relação entre os objetos ideais. Ele estabelece uma distinção clara, mas ele sabe que as duas coisas não existem separadamente. Então, por exemplo, podia me perguntar o que eu acho da tal da etnomatemática, né? Então, uma ciência, uma suposta ciência que mostra as variações do pensamento matemático segundo as condições sociais, culturais, etc, etc. Algumas pessoas podem se rebelar contra isso e dizer, não, a matemática é atemporal. Ela não depende das condições culturais, etc, etc. Eu digo, bom, em princípio, sim. Porém, o conhecimento que nós temos dessas relações atemporais é um conhecimento temporal, histórico. Portanto, os dois aspectos, da pureza eterna das relações matemáticas e o da sua existência como realidades histórico-culturais, esses dois aspectos existem, estão em permanente tensão, e essa tensão não tem solução. Porque se disser, vamos considerar somente o aspecto puro, eu digo, quem vai considerar o aspecto puro? Um ser também puro, universal e abstrato? Não, é um ser histórico-humano. E se você disser, então vamos considerar somente o aspecto temporal, histórico, psicológico, etc, etc. Então sumiu a matemática. Né? Será uma matemática sem triângulos, sem números, sem igualdade, sem todas as relações abstratas. Então, essa tensão do abstrato e do concreto, do temporal e do eterno, isso faz parte da estrutura humana. Nós somos assim. Platão já tinha percebido que, quando Platão diz que nós somos uma mistura de um animal e de um anjo, é isso que ele quer dizer. É? Se você for só para o aspecto abstrato e eterno, bom, então você vira um anjo. E se você for só para o aspecto temporal e abolir o eterno, então você vira um bicho. Mas nós não podemos ser uma coisa nem a outra. Né? Nós somos uma mistura indissolúvel das duas coisas. E, portanto, nós somos um conflito vivente. Olha. Qualquer pessoa de uma certa idade tem a obrigação de saber que nós somos um conflito vivente. Não é isso? que nós não podemos ser resolvidos como se resolve uma equação. A única solução é quando você morre. Né? Quer dizer, a solução da sua existência é o fim dela. Quando diz solução, já vai dissolver sua existência. Então, é por isso mesmo que nós não podemos chegar a essas formulações finais, né, de ordem metafísica que criam uma doutrina obrigante para toda a humanidade. A doutrina obrigante para toda a humanidade é o fim da existência, é o juízo final. Né? E o filósofo que tenta chegar a isso, ele está brincando de juízo final. Como se ele fosse Deus. Digo, olha, fechei aqui toda a explicação. Falei, ah, fechou a explicação, então acabou o mundo, meu filho. Não sei se está ficando claro o que eu estou explicando aqui. Então, quer dizer, as pretensões dos metafísicos clássicos, tipo Spinoza, Malebranche e tal, têm um lado de presunção demencial divina. Né? Então, macaqueando Deus. Por outro lado, nós podemos proibir o ser humano de fazer essas especulações e tentar alcançar uma metafísica também, não. Hã? Então, mas quando você vai ver, todos esses conflitos já estavam todos condensados na obra de Platão. Ele já tinha aprendido tudo isso. E resumiu dizendo que o homem é uma mescla do animal e do anjo. A mescla é indissolúvel do animal e do anjo. A mescla dissolve quando você morre. Então, quer dizer que a solução final dos problemas filosóficos seria como a solução final que o Hitler quis dar aos judeus, matar todos. A solução final dos problemas filosóficos é a morte de todos os filósofos. Tem gente que acha que não é má ideia. Mas como ninguém aplicou a solução, nós continuamos, né, vivendo aquilo que o Hugo Espírito, o filósofo italiano, chamava de problematicismo. Quer dizer, nós admitimos que os problemas podem ter solução, mas o fato é que nós não encontramos nenhum. Então, por enquanto, vamos parar aqui, que já foi longe demais. Até a semana que vem. Muito obrigado.